Estamos começando mais um Filmiches! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o... Coruja! Parar funções motoras. Temos o Zeist! Não sei, eu gastei tudo que eu pensei, tudo que eu tinha pra pensar ontem. Temos também o Vini! O Vini, tô comendo! Foi mal aí, sua! Também temos o Tom! Eu queria falar que a escotilha não podia ter sido aberta. E também aqui, hoje, participando também, o Luiz do Geek Burger! Tô vendo o Ratatouille, filha da puta, caralho! Ah, galera, hoje estamos aqui reunidos pra falar de série, mais especificamente da lista das 100 melhores séries, segundo a revista Rolling Stone, que a gente já discordou pra caralho aqui da lista, então a gente vai... não tem Arrow na lista, não tem Gotham, não tem Gossip Girl, não tem... Ah, mas é as boas, é as ruins. Não tem Vampire Diaries na lista. Não tô entendendo essa lista. Não tem a última temporada de True Blood? Não tem Sai de Baixo? Não tem. Não tem a diarista na lista? Não tem Grande Família. Não tem Carga Pesada, não vale. Quero dizer pra vocês que aí futuramente pode rolar. Vou deixar no ar aí. Pode rolar um episódio especial de Carga Pesada com o Curujito comentando episódio por episódio, hein? O cara manja. Vamos começar logo essa porra. Deixa o louco nos errados. Bom, galera, vamos fazer daquele jeito que a gente combinou, então. Vamos vendo as séries aqui, a gente vai falando se é boa, se é ruim, e no final de toda a lista a gente vai fazer um apanhado geral das melhores aí pra gente refutar essa listinha da Rolling Stone. Ou provavelmente a gente já vai estar dormindo na metade, porque vai ser chato pra caralho. Não, mas vamos começar desse decrescente? Sim, da 100 até a 1? Eu já vou dizer que eu já tô puto aqui, ó. Que eu já vi o 99 ali, já fiquei puto que ele tá só em 99. Então, o 100... Tá tipo, mais... Eu também tô. Olha aqui, ó. Tá, vamos aqui. 100 Eastbound and Down. Eu não conheço essa série. Não conhecemos. essa é uma série finlandesa que fala sobre dois detetives. Que um deles é um senhor mais de idade. Eastbound e outro é um Down. Tu vai ficar inventando história pra todas as séries que tu não conhece, ô filho da puta. Então, vamos fazer o seguinte, então. Essa série é com aquele Danny McBride. Eu vou gravar um áudio sozinho inventando a série só pelo nome delas. Tá bom. Boa. Igual tu fez lá com... Como é que era o cara? Quantos lá do Bruce Willis. Tá, meu, trimassa, meu. Tá. Carga Pesada com o Bruce Willis e um outro cara. Ó, nós estamos bem. Tá. Em 5 minutos de gravação, nós estamos no 100. Estou de putaria, né, cara? Tá, aqui o 99, que é o Oz. Eu já vou botar na minha listinha aqui pra... Foda! Pro final. Foda. Que tá Oz errado. É foda. Porra, tá em 99, Toquei, Eu quero o punhal. Já fiz música vendo o Oz quando eu era novinho. Puta, que tipo de música, cara? Que tipo de música tu fez? Metal Negro da Morte, assim. Metal Biohazard? Tinha o cara do Biohazard na série. Na época que passava Oz, tem um colega meu tentando me convencer a assistir o aquele da Globo lá, Big Brother. Aí eu falei, cara, assista isso aqui, cara. Nesse aqui os caras são eliminados de verdade, tá ligado? Os caras que vai pro paredão, que significa que ele foi emparedado numa parede do presídio. É? Tá ligado que, tipo... Usaram cimento nele. No Oz foi a primeira vez que eu vi uma cena, acho que, tipo, eu devia ter o quê? Acho que uns 10, 12 anos, cara. E foi a primeira vez que eu vi na TV uma cena de estupro. onde um cara tentava comer o outro. E era um bagulho horrível, cara. E eu fiquei numa bad vibe. E depois eu falei, cara, eu nunca mais quero assistir essa merda, tá ligado? Não, enquanto o Adebisi estava vivo, isso acontecia toda semana. É, o Adebisi, eu acho que ele mete uma crocodilo na cabeça do cara e... Crocodilo é um baita personagem, meu. Crocodilo é mó da hora. Tá aí, ó. Fala no cu. Tá aí o que aconteceu. Você imagina o estrago com a piroca de couro de crocodilo. Então, coloque na lista aí o Oscar, ele já tá na posição errada. O que mais temos aqui? Portlandia. Não, tem que pro Golden Girls. Nunca ouvi falar. Golden Girls antes. Essa é aquela das velhinhas, a série de comédia. Mas é uma comédia engraçadinha, assim, pra quem tá passando pelo canal e chegou nela sem querer. As Super Gatas, cara. Série favorita da Deadpool, cara. Pode crer, cara. Agora que eu me liguei. Tá, ele fala direto que quer comer a Betty White, cara. Não é dessas. Não é umas veinhas que se reúnem tipo na cozinha de uma delas, elas ficam falando das paradas da vida. Sim, um bagulho nada a ver. Putaria... Ela fala uma putaria. Ela fala isso. É tipo, são três palmirinhas boca suja falando da vida, assim. Tipo, um negócio aqui. Isso, que eu tô ligado, cara, qualquer. Isso. É tipo Sex and the City, mais bom, sabe? E elas aparentam a idade real. Exato. Ok. Vamos lá. Portlandia. Nunca ouvi falar. Portlandia era o caralho. É? Portlandia é uma... sabe, tem um cara que era do Saturday Night Live, o Fred Armisen. Ele saiu do Saturday Night Live e fez essa série. É ele e uma mina, eles fazem vários... São vários sketches, assim, tirando sarro de Portland. Tá ligado? E eu tenho um episódio do Geek Burger sobre a série, inclusive. Ah, sim. Né? Sim. Até deixa no post aí o link e tal. A gente fez, eu e o Juan, amigo meu, a gente fez um. Comparando a série com Porto Alegre. Porque é muito parecido, assim, as coisas que tem, tipo, eles tiram sarro desses caras da bike, dos hipsters. Já não gosto de Portland. Eles tiram sarro de um monte de coisa, assim. E é muito viagem, tipo, lance de vegano, essas paradas de lugarzinho, cafeteriazinha da moda, tal. E é muito engraçado porque eles fazem, ele e a mina, eles fazem todos os personagens centrais, assim, né? E às vezes a mina faz papel de cara e ele faz papel de mulher. E aí eles têm umas participações famosas que participam em cada episódio. Já teve o Denzig participando no episódio, que é os góticos na praia, assim. É foda pra caralho essa série. Eu achei que eu tava confundindo, pensando que o nome era Portland mesmo, tá ligado? Ah, Portlandia. Portlandia. Tá, inclusive. Pá, se puderem botar Denzin na trilha sonora desse podcast, vai ser trimassa, cara. Tá, vamos continuando aqui a série que a gente ainda não saiu dos 90. Gunsmoke. Gunsmoke é uma faroeste velha pra caralho. Tá. Passou pouco aqui no Brasil. K-Pele, sei lá como é que faz essa porra. Faço a menor ideia do que é isso, cara. Aí temos... É um programa de comédia. Tem a K-Pele. Tá. Temos Jeopard, que eu não sei porque que tá nessa lista, tá ligado? Jeopard não é aquele joguinho das palavras lá? Exato. É isso. O What is Super Amishes, tá ligado? Tipo, é o game show, esse game show que tu responde com a pergunta, né? Uh-huh. Esse Jeopard não é aquele que o Joey vai participar, que ele precisa falar leite e o cara fala branco e ele fala, tipo, fantasma, borracha. Pode ser, cara. Eu acho que talvez. Eu acho que é esse é o mesmo naipe. Ele tem um monte de programa desse tipo. Uhum. A gente tem aqui o próximo 93. Saturday Night Live faz muito... Saturday Night Live tira muito sarro desse Jeopardy. Eles tinham, na época que o Will Ferrell tava no Saturday Night Live, eles tinham um quadro recorrente que era o Jeopardy. E aí, tipo, o Will Ferrell fazia o apresentador e sempre tinha um dos outros caras que fazia o Sean Connery, que ficava, tipo, tirando uma onda com o apresentador, assim. Era muito a fuder. Deixa eu ver o que mais aqui. Mr. Science Theater 3000. Esse aí! Esse é o filme mais idiota do mundo, É o filme mais idiota do mundo dessa porra, não é? Isso, exatamente. É legal pra caralho, cara, a série. É muito bom. Vamos lá, American Idol. Eu assisti, eu peguei só um pouquinho, eu peguei um pouco esse pra assistir o inglês, cara, e eu não achei tão legal quanto o dublado. Eu lembro que eu vi o dublado uma vez, cara, e foi do caralho, e aí depois eu fui assistir com o áudio original não é e não foi tão. O filme esse tem a dublagem do Guilherme Briggs, né, cara? Ele, tipo, sim, sim. Acho que eles rasgaram o roteiro e ficaram viajando no filme inteiro, sabe? É, fizeram exatamente o que propõe o... Tipo, na verdade, eles pegaram o roteiro, fecharam um beck gigante com o roteiro, aí eles fumaram o roteiro, tá ligado? Tipo, bagulhão. Fumaram o roteiro, né? Interocítero, eu lembro do Interocítero. Ou eles gravaram a versão traduzida direitinho, depois o Briggs gravou avacalhando e eles usaram a versão avacalhada, né? Ah, pelo que eu vi o Briggs falando, ele e os outros dubladores, tipo, eram os três soltos, assim, olhando o filme e falando o que quisesse, assim, cara. Um amigo meu, ele fez uma especialização, uma pós-graduação, assim, e ele é do Rio, né? E aí ele disse que, ele contando pra mim que eles tiveram que fazer uma apresentação, que eles tiveram que traduzir uma apresentação de fora e tal, e aí precisavam de alguém pra gravar a versão do texto traduzido, e aí eles contrataram o Briggs, né? E aí o Briggs entregou pra eles, né? Ele disse, entreguei pra vocês a versão aqui traduzida e uma versão alternativa, mas escutem ela antes, né? E aí, tipo, era tudo avacalhado, assim. Ele gravou uma versão toda avacalhada pros caras rirem, assim. O Briggs é foda, cara. Muito bom. É, ele é foda até ele não começar a falar demais, né? Ai! A gente tem aqui American Idol também. Puta, eu não, nem considero isso série, tá ligado? Porra, velho. Ah, cara, eu não vou mentir que eu comecei a assistir o American Idol quando passava na Sony. Acho que foi, tipo assim, as terceira e quarta temporada. Tipo, eu não devo ter visto a primeira. E eu lembro que eu via só até, tipo, aquela primeira fase, tipo, que é os caras bizarros aparecendo. A fase dos auditions é a parte mais legal, né? É, da maneira que começa a serinho, parece um cara magrinho, fraquinho, baixinho, dançando rockabilly, cantando meio zoado. Até essas partes aí eu assistia. Depois, cara, eu achava meio, tipo, perdi um pouco da graça, tá ligado? Tipo, os caras cantavam bem, mas eu queria... A melhor coisa do American Idol é do American Idol da Bulgária, que é o Ken Lee, vocês já viram? Não. Sim. Cara, nunca vi, eu acho, cara. Tô mandando pra vocês agora aqui. Não é American Idol da Bulgária, né? É o Ídolos, né? É o Bulgarian Idol, isso aí. Bulgarian Idol. American Idol da Bulgária. O jurado é o Sandu Ciorba. Alebomba. Seria muito foda, cara, da Alebomba. Mas vocês nunca viram Ken Lee? Tô mandando aqui e vocês vão botar no post. E bem, eu tô mandando. Tô mandando a versão depois quando ela volta, porque daí eles chamam ela. Porque sempre eles fazem isso, né? No American Idol eles fazem também com aquele chinesinho lá que canta Rick Martin, né? Que eles pegam o Tosco e fazem voltar no último episódio pra tipo, avacalhar mais com o cara, assim. Nossa. Daí eles fazem isso com a mina. E pedem pra mina voltar, e quando ela volta cantando, ela volta com o inglês decente, só que a galera da plateia tá cantando do jeito tosco que ela cantou no começo, assim. Nossa, é muito foda. É muito foda. Mandei os dois vídeos aqui pra você. Mas é que essa mulher, ela se apresenta. Eles pedem o que ela vai cantar, e daí ela fala que ela vai cantar Ken Lee. Isso. É. Só que é Can't Live, né? É Without You o nome da música, né? Aí elas falam, isso. Não seria Without You? E ela, não, Can't Live, da Mariah Carey. É muito bom, cara. É muito bom. Deixa eu seguir aqui, depois a gente continua. Broad City, eu só vi anúncio, nunca assisti essa série. Nunca vi. Passa no Comedy Central, eu acho, mas eu nunca assisti. Dick Van Dyke Show, isso aqui é antigo pra caralho. Isso aí não era de um dublê, essa porra, hein? Qual? Dick Van Dyke não é o nome de um dublê? Ah, cara, ninguém sabe. Sei, velho. Ninguém sabe. deixa pra lá, tá ligado? Não... Vamos perder pra ganhar tempo nessas aí. Não foi esse maluco aí que inventou o bigodinho com cavanhaque chamado Van Dyke? Para, Vini, para. O Van Dyke... Não fica perdendo tempo, não, porra, me interrompe, filho. Caralho, eu tô falando. Caralho, Vini, para de perder tempo com bobagem. Não, eu ia perguntar, Van Dyke não é tipo uma sapata holandesa? Tipo uma sapatona holandesa, tá ligado? Não, é só Dyke. Dyke sapata. Caralho, Vini. Sim, é Van Dyke. É uma sapata holandesa. Vai ter que botar aí uma Cássia Eller com uma camiseta da seleção da Holanda aí no banner agora. Meu Deus. Homeland. Desculpa a sociedade. Homeland. Alguém já assistiu nunca Homeland, Homeland, cara? Nunca assisti, vi Homeland. Velho. Não, nunca eu vi. Eu ouvi falar tribem, mas nunca assisti. Eu também ouvi falar. Não, sim, falando que eu vi comerciais. Se eu não vi. Eu vi a sinopse e não me interessa, assim. Se eu não vi, não é bom. Pois é, cara, porque a maior parte dessas séries aí, que, pelo menos até agora, né, tirando o Osk. Eu só anotei o Osk agora também, cara. Nenhuma delas me interessava. Só tô com o Osk anotado aqui. Não, mas é que Homeland é aquele tipo de série pra quem gostava de assistir. 24 horas? É isso. Eu gostava, mas não. Não fui. Pelo menos foi a vibe que me deu de ver as propagandas. Tipo, 24 horas, só que com uma mulher que é maluca. Ah, mentira, eu já vi um episódio. É que Homeland é a série da noia americana com terrorismo, né? Sei lá, eu não sou americano, né? Então eu não me identifico com tudo. Me identifico com algumas coisas, mas não tudo. Foi essa série aí que deram um spoiler pra mim lá na apresentação do. Não sei se foi no Oscar ou onde é que foi. A Jennifer Lawrence, eu acho, ela assiste Homeland. E daí ela acho que ela, ela tinha assistido até a segunda temporada, achei se não me engano. Achei que era spoiler do Mad Men, eu acho. Achei que tinha sido Mad Não, não, chegaram pra ela e perguntaram assim, o que você achou de fulano de tal morrendo em tal temporada do Homeland dela? O que, ele morre? Daí a repórter fica assim... Não, Vini, que ela tava entrevistando o cara que morreu. E ela ouviu. Ela dá um esporro no vídeo da entrevista. Tava tipo ela mas do ninguém... lado dele, daí entrevistando o cara, daí viram pra ela e pede: você gosta dessa série? O que você achou da morte dele? Eu acho que ela ouviu e ficou xingando ali os caras. Né? Pá, meu, se fosse eu, te esculhambado a mina, velho. Nossa. Continuando aqui. Quem mandou tu não ver, vagabunda? Vai ver. É aquelas pessoas que dizem: ai, você não viu quando passou pela primeira vez? É. Azar se deu. Nem foi de verdade. Tá, Party Down. Cara, não. Não essa eu gosto. Essa eu gosto. Eu vou evitar piadas, desculpa. Eu gosto. Eu vi que essa é do Rob Thomas, ela. É. Eu vi que tem o cara do. É do Rob Thomas, ele. Do outra série lá dos nerds lá, o. Puta, cara, Silicon Valley. Tem o Martin Starr. Ela é do Rob Thomas. Ele fez ela logo depois que acabou Verônica Mars, que aliás não tá na série, não tá na lista. Devia estar na lista, esses putos. Ah. Tá? E Party Down é legal, é tipo um monte de ator. E os caras, aqueles atores que não conseguiram um papel da vida deles ainda pra virar ator pago, aí eles têm que trabalhar de garçom. Aí eles trabalham de garçom numa empresa de catering que faz festa, só que eles são tudo uns merda, assim. E aí, tipo, cada episódio é uma festa que eles estão fazendo, assim, que eles estão trabalhando. E, tipo, só dá merda, assim, os caras só fazem merda, né? Porque é mais importante pra eles, esperar o resultado de um teste que eles fizeram, então eles ficam todo olhando pro telefone, assim, e é só merda, assim, cara. É bem, bem divertido, assim, é bem, tipo, não muda a tua vida, tá ligado? Não é nada demais, assim, mas é uma série divertida, bem escrita, assim, porque o Rob Thomas escreve bem, né? Vini, lê a entrada da Wikipedia dessa série. E tem uma galera de Verônica Mars nessa série. Isso, você também. Mesmo. Tem que ser você mesmo. Os caras aproveitaram. Sinopse. Vai lá na sinopse. Um pouquinho, já está vindo aqui, porque eu estou num outro computador. Sinopse. Ah, que delícia, prazer imenso, série frugal, gostosa, despretensiosa, com o textinho esperto de Rob Thomas, sim, ele, o criador de Verônica Mars e a direção de Fred Savage, Party Down, série nova de algum canal americano obscuro sobre atores meio falidos / tentando a sorte na carreira que se sustentam trabalhando no serviço de buffet. Eu acho legal o cara escrever na Wikipedia como se estivesse escrevendo no Twitter dele, né? É. Como se estivesse escrevendo de enciclopédia. Era de enciclopédia, né, cara? É. Daí eu fui ver os atores da série e não tem, tipo, nenhum conhecido. Então, né? Estão todos tentando a sorte. A galera de Verônica Mars e ali tem o Martin Starr ali, que ele era, tipo, tem a Jane Lynch. Séries. Tem a Jane Lynch, é legal, assim. E a direção é do É o Fred Savage. De acordo com o Wikipedia, é o Paul Rudd. Kevin Arnold. Tem a Kristen Bell. Tem a Kristen Bell num episódio. Num que outro episódio. Ah, tá. Então tem a única atriz que importa. Não, tem a Kristen Bell participa de um que outro episódio, assim. Se a gente falar 5 minutos por série, eu vou ter que faltar no trabalho amanhã. Tá bom, então. Trabalho tudo não é bem, importante. Pode faltar. Trabalho não é importante, pode faltar, tá liberado. O próximo aqui, o Coruja vai reclamar agora, que tá em... Godoka te dá um atestado falso, depois a gente fala com ele. Boa! Boa! O Coruja agora, o Coruja vai falar da posição dessa série aqui, a 87, o Dr. Ken. É, porque não era concentrado na lista, não. Né? Não conheço essa série, desconheço. É boa? Posso falar sobre essa série eu? Pô, mas o Coruja que manja de Doctor Who, cara. Só pra eu dizer, porque eu não alguém assisti fala, não. Eu sim, assisti, acho não, só que... vou dizer que todas as vezes que eu tentei assistir, eu peguei no sono. Ou eu, ou a série tem problemas, porque eu consigo assistir até Power Rangers. Coruja, defende a posição do... Ô, meu, a primeira temporada dos Power Rangers é do caralho. Deus que me... Eu adorava o... Caralho! O Forever, cara. Peraí, deixa o Coruja, falar aí. É que assim, ó, quando eu vejo essa lista, eu olho a posição número 77, que vai surpreender você, eu já não tento nem defender. Eu não dei spoiler. Não tem como. Prefiro não opinar. Então vamos lá. Mas coloca na tua listinha. 86, Good Times, acho que é série, deve ser velha, antiga também. Só uma série autobiográfica sobre a minha vida. The Real World, cara. Eu achava essas coisas muito boas. Eu achava muito a fuder, cara. Eu achava muito a fuder. Tipo, eu era mega ingênuo, tá ligado? Eu assistia muito vídeo e eu... Não! Tipo, são as pessoas reais, é a vida real da Liliana, tá ligado? Isso. Lá. E aí tinha, tipo, Real World Boston, Real World Chicago, isso, Real World Portland. Tipo, sei lá, cara, tipo, uma cidade, whatever. É o prelúdio do reality show, isso é uma merda, isso, né? Daí os malucos brigavam e tal, e daí, tipo, cara, era armado pra caralho, os malucos eram tudo ator, tá ligado? Dava muita treta, bosta, cara, dava muita treta, velho. O cara, e dava uma, dava o cara umas tretas, tipo assim. Foi nesse programa que a mulher foi contar que ela se prostituía pra comer X... Não. Nesse programa, eu lembro até hoje de um caso, se alguém quiser procurar, tem um caso que, tipo, as pessoas, elas não eram eliminadas do programa, mas elas podiam ser convidadas a se retirar caso elas não tivessem uma boa convivência. Porque o que acontecia? Eram uns magrão e umas minas que eram colocadas dentro de uma casa. E eles tinham que conviver junto até o final do programa. E aí no final rolava um debate, assim, tipo, não tinha alguém que ganhasse ele, tá ligado? Era mais, tipo, a coisa pela realidade mesmo. E tipo, teve um cara... 20 e poucos anos, aquele que a MTV tentou fazer. Exatamente, cara. Social. MTV Brasil. Poucos anos é o Real World brasileiro. E aí, cara, eu lembro até hoje no episódio que uma mina, ela encheu tanto o saco dos caras, meu, que ela, tipo, ela foi expulsa da casa, e quando ela tava saindo da casa, tipo, ela já tava dentro do carro, tipo, parecia um negão dos 2 metros, cara, que era um participante do programa. O carro tava arrancando, ele foi até o carro, abriu a porta do carro, ele deu uma muqueta na cara da mina, velho. Saiu. Caralho. E daí, tipo assim, I know, eu acho que ele deve ser expulso da casa, porque, tipo, ele esculhambou a mina zoada na porrada, explode e tal. Ah, tu acha, cara? Porra, que bom. Isso se chama civilidade. Então, tipo assim, cara, era demais, meu. Tipo, ele é legal pelos motivos mais errados possíveis. Assistam, recomendo. Assistam. Deixa eu seguir aqui. Tem Real Time with Bill Maher, eu não faço ideia que porra é essa. É um talk show. Porra, cara, não foi. Da HBO. Talk show, cara, não faz sentido. Botar talk show não é seriado, cara. Não caralho. É série, né, cara? Sabe? Porra. Ah, depende, Rolling cara. Stone tem Last Week Tonight com Oliver, com John Oliver, é um seriado porque, tipo, ele tem temporadas e episódios e eles se relacionam entre si, tá ligado? Então, tipo, é uma história, lá, uma história entre aspas contínua, mas tipo, vai seguindo. Os caras não... Notícias, sei lá, né? Os caras não botaram Barrados no Baile na lista? Os caras não botaram Barrados no Baile na lista, encheram de talk show, vai tomar no cu. Alguém avisa o Luiz que a pauta é sobre séries boas. Depois ele fala, tem aqui House of Cards, que acho justo estar na lista. House of Cards. Justo. House of Cards o é não assisto mais, mais pra baixo. Eu não acho justo a posição. Eu acho enfim, que é. Mais pra baixo. Ser pelo menos um 69. É, eu acho que perdeu. Pra mim, até perdeu um pouco, assim, na terceira temporada, acho que perdeu um pouco o gás, tá ligado? Mas ainda é uma série fodona, cara. The Jeffersons. Ninguém conhece, nunca ouvi falar. Eu acho que essa é, tipo, é sobre uma família que ela morre se ela continuar fazendo o que ela não devia, sabe? Tá. Ô, Jefferson, sai daí que você vai morrer! Tá, vindo, tá. Eu achei, depois eu achei que era uma família que vivia no futuro. É. É, do Jefferson. O Jefferson. Dallas. É uma versão mais morning. Dallas. Pô, Dallas é uma novela, Dallas. Não é? É. Pois é, cara. Eu acho que é a série mais clássica, né? Não, não, é que era uma novela. Ela teve um remake, né? E daí eles fizeram o remake como sendo uma série dividida em temporadas. Porque essa é a diferença de uma novela pra uma série. Pelo menos que eu pra entender lá fora. As novelas, novela elas não são acaba. Contínuas. Tipo, ela, não, amada, não, a novela assim, ela é contínua e ela tem início, meio e fim. Então, tipo, não é uma temporada de 25 episódios. É, tipo, 37 episódios e ela vai acabar. O Bem Amado era uma novela. É, que nem, série depois, que né? Nem aqui no Brasil. Mas tem umas novelas lá nos Estados Brasil. Unidos que não acabam nunca, tipo Days of Our Lives. Days of Our Lives não acaba nunca. Tem uma série britânica médica que ela tá no ar há 32 anos, se eu não me engano. Tipo, já teve personagem que nasceu na série, cresceu e virou médico e tá trabalhando no hospital. Tipo, essa vibe, tá que ligado? Que nem Law and Order. No Brasil também tem. Law and Order tá no ar desde 1910. Tá ligado? Tem uma série no Brasil médica que também dura isso tudo. É, se chama SUS. Leva 32 SUS, anos pra ser atendido. Cara, vamos lá. O senhor foi muito pungente. O Fugitivo. Cara, Dallas passou de 8,91, cara. Essa Fugitivo aí, ela é uma série inglesa clássica. Tipo, que passava pra caralho na TV britânica. Ah, é aquela do Iron Maiden, aquela que o Andrew Ray usou. Que tem uma música do Iron Maiden baseada nessa série. É, que ele que tinha que o início, o início da música é uma frase lá que é "You're not a number, you are a free man." "I am not a number, I'm a free man." Uh-huh. É, isso aí. "You are number six." Tá, tipo, cara, é mais legal, cara. Eu assisti acho que um episódio há uns 5 anos atrás, depois eu nunca mais vi. É, mas, tipo, é a Harrison vibe Ford, de um... né, cara? O Harrison Ford, Tommy Lee Jones, isso aí. Tommy Lee Jones. Continuando aqui. Não, cara. O Tom Chevrolet e o Billy Idol. Living Color, também acho que deve ser uma série antiga. Essa aí é uma série baseada numa banda. Mas, homem do céu, assistiu tudo. Eu vi, o Vini assistiu todas as séries do mundo. Porra, tem os irmãos Wayans nessa série, cara, e tem o... Cara, o nome da série é... Living Color. Living Color era uma banda top de rock and roll formada por negros nos anos 90, cara. Mas tem o... Para pra pensar. Mas é a série baseada na banda mesmo? É baseada na banda? Olha, eu inventei, mas pode ser que seja. Ah, tu inventou. Eu acho que não é nada. Tem o Jim Carrey aqui, cara. Desculpa, cara. Desculpa. Tem o Jim Carrey nessa capa aqui, ó. Então... Nossa. Tem o Jim Carrey. Mas... Todos os Wayans, tem o Chris Tucker. Porra. É. Tá, vamos continuar aqui que ninguém viu. Aí tem Thirst Something. Quantas pronúncias? Não faço a menor ideia do que isso aí. Linda hoje. Thirst Something, não conheço. Não. Aí a 77, que é totalmente questionável e surpreendente, Walking Dead. Cara, sua série tá perdida aqui. O meu problema Pai, tô envergonhado. Eu acho que eles botaram a série aí. Mas por ser, tipo, a primeira vez que tu vê zumbi, tripa e coisa na televisão, entendeu? Sabe? Eu acho que é mais por isso, assim. É verdade, mas eu acho, assim, que se eles tivessem pego a ideia do The Walking Dead e feito, tipo, um... Vou dar um exemplo horrível, tá? Mas, tipo, se eles tivessem feito um Black Mirror no meio dos zumbis, tipo, cada episódio ser uma história diferente dentro do apocalipse zumbi... E a galera interagindo entre si, tu usando a história em quadrinho como pano de fundo, eu acho que ia ter ficado melhor, porque o The Walking Dead tem episódios isolados, cara, que são fantásticos. São chatos pra caralho. Tem uns que são chatos pra caralho, mas tem uns que tu vê assim, ó, esse episódio eu podia assistir só ele, que ia ser bom. Tipo, agora eu vou dar um spoiler fudido. Sabe qual é que é o problema? O episódio em que as duas irmãzinhas lá, elas se matam, tá ligado? Que aquele episódio é foda. Aquele episódio é foda pra caralho, meu. E ele sozinho, ele salvou... Na minha cabeça, ele salvou uma temporada, tá ligado? Ô, Vini. O problema do Walking Dead é o seguinte. O problema do Walking Dead é que eles se perdem no novelão, entendeu? Eles têm episódio, dois episódios foda por temporada, que geralmente é o primeiro e o último da temporada. O resto é que são os episódios foda, e o resto é filler, entendeu? E é só novelão. Olha o que foi aquela segunda temporada, cara. Tem episódio da segunda temporada que é só choradeira. E aí, tipo, os caras lembram, ah, isso é uma série de zumbi. Daí eles botam um zumbi passando no fundo, assim, e deu volta pra choradeira, entendeu? É muito chata aquela segunda temporada. É, o problema do Walking Dead é que não é Venation. Verdade, The Nation é zoado pra caralho, cara. Mas assim, ó, o Coruja, ia falar, o Coruja ia falar um negócio aí, cara. Tinha levantado a mão em algum tempo atrás aí. Não, eu ia falar o que o Luiz falou, que na verdade o Walking Dead só tem dois episódios bons. O primeiro e o último. É isso. É verdade. Que é pra enganar e te forçar a assistir. É, mas não só isso, cara. E aí fica aquela febre no Facebook, né? Os personagens eles são absurdamente mal aproveitados, cara. Eu vou dar um exemplo, e ninguém vai lembrar o nome dele, mas assim, lembra do negão da cadeia? Alguém lembra do negão da cadeia? Não, o outro negão, cara. O T-Dog. Não, o T-Dog, ele ficou 3 temporadas sem fazer nada, e aí ele morre. E aí tu não sente falta nenhuma dele, porque tipo ele passa 3 temporadas sem fazer absolutamente nada. Tipo, todo mundo faz alguma coisa. E tipo, aí depois o cara fala assim, não, é o clichê do negro morrendo primeiro e tal. Mas o cara não faz nada, meu. Os caras não aproveitam os personagens, sabe? Tipo, os personagens podiam ter uma relevância maior com uma bosta. Então, Tyrese apareceu pra caramba depois. Tyrese, eu acho que era Tyrese. Sim, né? Ele era um bundão, né? Ele é um bundão. Ele era um bundão, e aí o ator se encheu o saco da série, pediu demissão, e aí mataram ele num episódio aleatório. Uhum. Tipo, ficou uma bosta. Mas sabe o que que é? É que o Tyrese é o Daryl do quadrinho, né? Aí na série eles inventaram o Daryl, né? Uhum. E é isso, assim, tipo, aí não... Aí eles foram botar o Tyrese, só que já tinha um cara que era foda pra caralho na série, que é o Daryl, entendeu? Aí ficou aquela coisa ali, tipo... Sabe? É que nem a Jill Valentine nos filmes do Resident Evil, né? Tipo, pra quê, né, cara? É uma coadjuvante ali. Ô Luiz, o problema é assim, ó, eles conseguiram cagar na Andrea. A partir dali, deixa eu ver que é ruim. Cara, a Andrea é um dos melhores personagens do quadrinho, cara. Ela é foda pra caralho. Tá aí até hoje, né, cara? Ela é um saco, meu. Na série ela é um saco, eu não aguentava mais. Tipo, me deu a mesma sensação de prazer quando eu vi a Canário Negro morrendo em Arrow, quando eu vi ela morrendo na série, tá ligado? Tipo assim, que bom que mataram essa mulher. A gente perdeu muito tempo já com o Walking Dead, cara. Foda-se o Walking Dead. Temos aqui outro talk show do Conan O'Brien. Cara, ele é muito, é legal, né, cara? Eu ainda tô naquele esquema de que eu acho que talk show não deveria estar aqui, sabe? Deixar um adendo, tem um negócio que ele faz legal no programa dele, que é ele jogando os joguinhos de videogame, que tipo, sei lá, ele pega uns jogos que ele não sabe como é que funciona, e ele chama um convidado, e ele fica jogando jogos que eles jogam mal pra caralho, tá ligado? Eles ficam dando risada e falando bosta. Tá, o próximo aqui é o povo contra O.J. Simpson. Eu não assisti. Que é com o Cuba. Eu não assisti também. É com o Cuba Good Jr. Me falaram que é bom. É, eu não assisti também. Não assisti, mas minha filha de surpresa de número 7 me disse que é muito bom. Eu disse que é muito bom. Tá, o que mais tem aqui? Hen Simp. Nossa! Boa. Puta que pariu! Puta que pariu! Acertaram uma na A fuder, eu assistia quando era pequeno. Fica a dica. Eu também. Assistia no Multishow. Ah, não, é desenho. Tinha uma faixa Nickelodeon, assim, na época. Na época que, tipo, a NET tinha, errada, sei lá, 10 canal só, assim. Tinha uma faixa Nickelodeon no Multishow. E aí passava, tipo, aquele que tinha a Pat Maionese lá. Como é que é o... Como é que era o nome? O Doug Funny. Passava Roku, passava Ren Stimp e Rugrats. E o Ren Stimp perdido no meio, assim, cara. E era muito. Os malucos errado, não assistiam assim. O próprio canal, né? Foda. Eu joguei o The Ren Stimp Show no Mega Drive. É verdade, tinha pro Super Nintendo também. Eu nunca me esqueço do episódio que ele solta um peido, que o Stimp solta um peido. E aí ele fala que é tipo o filho dele, assim. E aí ele fica fondo da cidade procurando o filho dele, assim, que ele chama de Stinky, né, que é o fedorento. E aí, no final ele casa o peido dele com uma espinha de peixe, assim. Nossa, é muito engraçado. Era muito engraçado. Ventil, cara. Vamos seguindo era, aqui. Era bem errado. Tem o da fada das terminações nervosas, vocês lembram? Sim. Que eles perdem os dentes, daí fica o nervo do dente. E aí eles dão pra fada da terminação nervosa. Que horror, é muito errado, cara. Tipo, só próximo, cara. É muito foda, é muito foda. Vai pro próximo. Transparent, com... Essa série eu não vi porque eu vi através dela. Puta que pariu, vi. Obrigado. Eu não conheço. Essa eu não, essa eu não vi, só ouvi. Eu não conheço a série, só que eu vi que é com o Jeffrey Tambor, mas eu não vi. Esse Jeffrey Tambor é barulhento, hein? Caralho, Vini. É, vai te aposentar. Transparente é uma... Fala, Tom. Transparente é uma série de um pai que se assume uma mulher trans. A família dele é um monte de cuzão. Por isso que o Jeffrey Tambor tá vestido de mulher aqui. Agora entendi. Não é transparente. É transparente de trans e parent, que é um pai. Olha aí, que trocadilho. É um trocadilho. Olha aí, vocês falando merda. Tem o Jeffrey Tambor, né, cara? O Jeffrey Tambor é bom, cara. Sim. Vamos chegar lá, se a gente conseguir... Se a gente conseguir chegar até os 50 hoje. Temos aqui a próxima, 72 Girls. Assisti tudo, essa série é foda pra caralho, vão tomar no cu quem não gosta. Quer entender o mundo feminino, assiste essa porra aí. Vai tomar no cu. Ah, cara, eu assisti as duas primeiras temporadas e depois eu comecei a odiar elas, assim. Tu odeia elas. Elas são chatas pra caralho. Elas são chatas pra caralho. Mas a série é boa, A terceira temporada tu te apaixona e tu continua assistindo. E aí, tipo, é a mina gordinha zoada, aí tem a ripuga, sovaco peludo. É um Sex and the City com pessoas normais, né? É um Sex and the City com pessoas normais. Tem a minazinha dodói, tem a minazinha que é mais patricinha que as outras. É maneiro, cara. Tipo, é legal porque ele dá um ponto de vista... É tipo, tem a The Golden Girls, aí tem Sex and the City e aí tem Girls, tá ligado? São três gerações de seriado. Eu falava isso que... Girls é uma série em que todas as personagens são chatas pra caralho, mas tu consegue gostar da série mesmo assim, tá ligado? Apesar de tu achar elas chatas. É tipo que acho que a grande graça é tu achar elas chatas e foda-se. Tipo, acontecem coisas bem reais ali, assim. E é um dos primeiros trabalhos do Kylo Ren, né, cara? Kylo Ren, ele é um namorado zoadaço da personagem principal. Melhor Lanterna Verde. Caralho, velho, vou ter que colocar no banner. Não, e rendeu todos os memes do Kylo Ren e do Han Solo, né? Que é tipo, tem aquele monte de memes que eles usam as imagens do Adam Driver sem camisa no Girls pra fazer, tipo, as conversas do pai com o filho. Assim. Ah, sim. É muito engraçado. Massa. Vamos aqui. O próximo é o Mr. Show. Não sei o que é isso. Não. Mas, é com o... Não vi. Não. Cara, é o David Cross e o Better Call Saul, cara. Better Call Saul virou o nome do cara. O Bob Odenkirk. É o Better Call Saul e o... Como é que é o nome dele no Arrested Development? O Tobias. Deve ser legal, cara. Tem o Brian Posehn também. Brian Posehn é engraçado pra caralho. É, cara, acho que deve ser boa essa série. Eu não consigo ver nada que partiu daquele show lá, porque é muito vergonha dele, depois a gente fala. Próximo, vai. Toma aí. Rosiane. Eu queria falar desse. Eu acho que eu assisti alguns episódios disso só, mas bem perdido. Eu vi que tem o John Goodman, Fala, Tom. Me lembro disso aí. É uma série de uma família que eles falam colar azul lá nos Estados Unidos, sabe? De trabalhadores classe média, trabalho braçal e tal. Só que o Roseanne tem uma coisa muito curiosa que era líder em audiência. E daí, depois que a série diminuiu a audiência, eles começaram a experimentar um pouco e tal. E na última temporada, que eles passaram as... acho que era 7 temporadas fudidos, daí na... Não, 8. Daí no início da nova temporada, no final da 8ª temporada, o marido dela tem um infarto, mas sobrevive. E daí eles ganham na loteria, né? E a última temporada é, tipo, totalmente fora da linguagem que a série vinha até então. Uhum. E daí no último episódio revela que, na verdade, o marido dela morreu no infarto. E que a última temporada inteira foi ela que inventou na cabeça dela. Caramba, enquanto ela tava de luto. Lost, cara. Caralho, um bagulho muito Lost, velho. Olha aí. Que deprê. Sim, eu vi falar isso aí, porque o pessoal recebeu mal pra caralho essa temporada de Rico, né? Nossa, olha a cara de Deivão Pão de Batata do John Goodman aí nessa foto que eu mandei, cara. Pois é, cara. Tá de frio, caralho, cara. É, ele tá com muita bad cara. De vibe, meu. Que caramba, bad vibe. Que doideira. Esse final de temporada é comparado com o final da Família Dinossauro. Nossa. Ah, Roseanne passava no Multishow, cara. Passava no Multishow de meio-dia. Passava, eu lembro vagamente, assim. Tá tristão, velho. Puta que pariu. Vamos seguir aqui. Ed Sullivan Show. É, acho que é o talk show. Mais um talk show. Mais um talk show. Nunca vi. Mais um talk show em vez de botar Super Vic na lista, né? primo Cruzeiro. Mas o gente, tá ligado? Que lista cara, brasileira tá ligado que a cada, isso, cara, porra. Tá ligado que a cada talk show eu vou falar uma série merda, tá ligado? A cada talk show eu vou falar uma série merda. Primo Cruzado, bem bolado, né, bem cara, tá ligado? É. Pô, mas os Beatles criaram nesse Ed Sullivan, cara. É verdade, verdade. Foi mais um motivo pra não estar tá na porra da lista, tá, cara. Tá, a próxima aqui... Tá no 69 ali, ó, tá no número 69. Próxima aqui, caralho, é The State. Não conheço. Não manjo. Também não faço a menor ideia do que é. Deve ser série de política pela vibe. Não, tem uns malucos aqui, o cara de chapado. Tem essa próxima aqui, é... Como é que é? The Odd Couple? Eu não sei pra onde produzir essa porra. Aqui é o Estranho Casal. Ah, tá. É. Não vi, não. Não conheço. Assisti, não. É com o Chandler. Ah, é? Back Viagem. É, com o Matthew Perry. Ah, tem duas versões, então, porque tá mostrando... Ah, não, mas aqui a do Chandler é remake, a do Chandler é remake. Isso, é um remake. A série é a outra. Tá mostrando uma bem antiga aqui. Essa aqui, acho que o... Essa aqui é o próximo aqui, é Downtown Abbey. Isso aqui eu vou ter que falar um pouco dessa série. Sabia que eu vinha se pronunciar. Que, assim, eu zoava todo mundo que assistia Downtown Abbey, porque eu dizia assim, porra! Fica aí vendo novelão, porra, vai assistir uma série que fala dos mordomos, que cuida da casa dos ricos, cara, fala dos empregados lá e todas essas porra aí, cara. Aí fui ver, curti pra caralho a série, assisti até a segunda temporada, o meu personagem favorito morre e eu fiquei triste e não vi mais. Mas, assim, pra quem? O Vini é o cara que começa falando mal, aí termina indo assistir com um chá. Todo aquele. Cara, aquele kit de chá, sabe? Quando eu vou assistir uma série e ela é, tipo, ela é britânica ou americana, eu procuro assistir ela sem legenda, cara. E essa série, quando eu assistia ela, tipo, eu fechava todas as janelas, que era pra não ter nenhum barulho externo, tá ligado? E tipo, eu botava meu óculos, eu desligava a luzinha, assim, ficava com aquela vibe meio cineminha, tá ligado? Pra você se sentir na casa lá de botar cara, só que daí, tipo. Pá, eu curti pra caralho, ele deu uma bad vibe com o personagem que eu mais curti, cara. É tu e o Abed do Community, tá ligado? Quando ele começa a falar de Downtown Abbey, tá ligado? Que ele diz que sentia lá dentro do... Não, e eu vou te dizer, eu só comecei a assistir Downtown Abbey. O Cougar Town. Não, não, mas ele assiste Downtown Abbey também. Ele fala Downtown Abbey. Eu só comecei a assistir Downtown Abbey porque falou alguma coisa de Downtown Abbey no Community, e eu fiquei assim, não, cara, não pode ser tão zoada essa série, vou assistir. Eu, né, vejo o primeiro episódio, e quando eu vi, eu tinha assistido a primeira temporada inteira, e eu ainda fiquei assim, não, cara, esse mordomo aí que apareceu do meio do nada, na verdade, ele era um soldado do exército, velho, e ele, tipo, é mega sofrido da guerra, meu, puta cara foda, tá ligado? Injustiçado pra caralho, vou acompanhar esse maluco aí, meu. Então, tipo, eu achei alguém tá falando com o Coruja aí. Eu achei do caralho a série, mas, tipo, ela é uma série que ela não é qualquer pessoa que vai assistir ela e gostar, porque ela é chata pra caralho, tá ligado? Quem curte essa vibe, tipo, era vitoriana e lá, tipo, essas paradas que o Flamer gosta, essas viagens. Ah, mas não tem vapor, não tem essas porra nem nada, cara. É o steampunk sem as coisas boas, tá ligado? Mas eu achei legal, cara, eu recomendo. Até uma das atrizes principais ganhou o Globo de Ouro, a mina manda bem pra caralho, tá ligado? E revelar, essa série revelou um monte de atores puta foda, atores britânicos, que tipo, hoje em dia estão fazendo um monte de coisa por aí. Beleza. Vini, vamos... segue essa mesma vibe e procura assistir então também o Inspetor Tempo e Espaço. Inspetor Tempo e Espaço é ótimo. Negativo. Eu achei. Eu só quero fazer um comentário rápido, né? Que nenhuma das 100 melhores séries da lista da Rolling Stones tem temática LGBT. Eu tava correndo aqui e não tem nenhuma. É. Tomar no cu. Ah, mas não tem lá o Transparent? Tá tendo Transparent. É verdade. É o que chega mais próximo, mas não é bem assim. Tá, tudo bem. Porra, tudo bem. Não, é. Pô, mas... vamos ter que revogar sua carteira, cara? É, desculpem. Tá, vamos seguir aqui. Abaixo. Não, do... e outra coisa. Peraí. Fala. Agora eu vou xingar o Tom. Também tem Doctor Who. É que Doctor Who é. Que merda, de piada, hein? Vamos lá, vamos seguir. Abaixo do Delta Abbey tem Happy Days, que é, tem cara de série velha. Tem. Ah, eu não faço a menor ideia qual que é, cara. Tem aquele cara que faz papel do pai do Adam Sandler, tá ligado? É, tem... Happy Days. Happy Days não é do. Não é do The Fonz. Isso, do The Fonz. Aquele cara ali é o cara que geralmente faz o papel de pai do Adam Sandler, não? É muito igual, cara, acho que é o mesmo. Caralho, que vibe errada, meu. Ué, essa porra ainda apareceu num clipe do Weezer, cara. Buddy Holly. Uma série clássica lá fora. Eles emulam os personagens no Buddy Holly. Isso. Sim. Vamos lá, seguindo. Chapelle Show. Cara, eu conheço. É uma série. A dinastia de chapéus que vem desde a China antiga. Cara, aquele. Olha quem é dessa chapéu show, cara. Agora que eu abri aqui a página, dá um link quem tá nessa poça. Eu não sei quem é esse cara, mas já viu esse rosto muitas vezes. Não, eu ia dizer, eu conheço. É caralho, Chappell, cara. É o David Chapéu. Sérgio Chapeleta. Sérgio Chapéu um dia apresentando. Ah, a série dele, então. É o show do Chapelle. Tem o nome dele. Deve ser dele. Deve ser dele. Vou ser honesto contigo, eu acho que eu vi vários filmes com esse cara, sempre achei ele meio ruim, cara. É. E ele não usa nenhum chapéu na série, né? Deve ter uma propaganda errada. Caralho, tem um tal de Charlie Murphy nessa série e o cara é a cara do Ed Murphy. Será que é parente, mano? Sério, velho, Charlie Murphy, bota aí. O cara é muito parecido com. Tá, vamos seguir aqui. O próximo é... Deus me livre. Incríveis. Anos Incríveis, tá. Olha aí sim. É. Vai tá série, cara. De pra caralho. É. Né? A música do Anos Incríveis, eu acho que todo mundo... A música é foda. Todo mundo odeia. Não, a música é foda, cara. John Cougar. É. Melhor que a versão original. É. E tinha o Marilyn Manson, né, cara? Marilyn Manson na série? Nossa, eu falei John Cougar, velho. Mas sabe que essa história do... É a Joe Cocker. Joe Cocker, né? Caralho. Essa história do Marilyn Manson ser o guri aquele... Como é que era o nome do guri? Eu não lembro agora o nome do... É o brother do principal lá. É o Servini amigo dele lá. É. Uhum. Eu ia falar que é o brother Luther, mas é. É a história. Uma visão de Vini com Gariba. É. A história do Marilyn Manson, uma vez perguntaram pra ele, né? É verdade que tu fez Anos Incríveis? E aí ele disse assim, que é porque não era ele, né? Uhum. Na verdade, tipo, não era ele. O guri era só muito, muito parecido com ele, assim. E aí ele disse assim, não, fiz sim, eu era a Winnie Cooper. Mas eu era o Winnie Cooper. O que eu achava dessa série era o cabelo do irmão dele, que tipo aquele mullet, aquele cabelo tipo duro, seco, tá ligado? Batia um vento e mexia a porra do cabelo do cara. E eu achava fodido uma coisa que me marcou bastante, que era o relacionamento. Oi? É Paul Pfeiffer o nome do personagem do amigo dele, que era pra ser o Marilyn Manson. E hoje o cara não tem nada a ver com o Marilyn Manson, né? A foto do cara, vou mandar pra vocês a foto. Mas duas coisas que eu achava foda, era o cabelo do irmão dele, que era bizarro pra caralho, e o relacionamento dele com o pai, tá ligado? Que o pai dele era tipo um cuzão, mas gostava pra caralho dele, tá ligado? Sim. E eu nunca tive muito essa coisa, Então eu achava esquisito isso, sabe? Tipo, às vezes eu não sabia, eu, às vezes eu achava que o pai dele não gostava dele, que o pai dele era meio escroto. O pai, e tal. O pai dele era aquele cara simples, trabalhador americano, trabalhava só pra ter a família, assim. Tipo, ele não tinha outros sonhos, o sonho dele era manter a família. Ele era o sonho americano, assim, o sonho americano. E o que eu achei mais foda ainda foi ver o Kevin Arnold aparecendo no Austin Powers com uma barata colada na cara, com uma verrugona, cara. Você não. Que, oh meu Deus, uma verruga! Tipo, era um treco muito desconfortável. É muito foda essa cena, cara. Tá, o próximo aqui é. You Show of Shows, cara, é um bagulho dos anos 50, vai se fuder, a gente não vai falar disso. Ok. O próximo da lista que você teve Sex and the City antes. Não, Play, Sex and the City. Pode pular. Tá ótimo. Eu vou falar de Sex and the City. Não, gente, estamos no 60 ainda. Eu assisti a Sex and the City e eu tinha uma paixonite foda pela Charlotte. Pelo Mr. Big. Dava uma moral. Ah, Baby Fever. Baby Fever? Bote, era foda. Pronto. Falei. Tá, era só isso, né? O próximo aqui, então, é um show dos anos 50, vamos pular também. O número 60 é Beavis But Heads. Até que enfim, uma série boa. Porra, cara, demorou. Demorou muito pra chegar. Hoje eu vi um negócio muito fuder, eu vi uma proposta de live action do Beavis But Heads com o Benedict Cumberbatch e o Neil Patrick Harris. Tá muito, muito legal. Caralho! Eles estão muito parecidos na foto, cara, com o Beavis But Heads, é muito bom. Do caralho. Ah, pior que de verdade, cara. Caralho, tô no cu. Ah, cara, é muito foda. Seguindo aqui, temos... Deixa eu ver onde é que o Beavis But Heads. Hill Street Blues. Essa é sobre um cara que luta karatê, vestido de branco, e ele luta cantando blues. Hein? Ah, o Hill obrigado, Street obrigado Blues. Vini. 58 é Roots. Eu não sei o que será. Raízes. Essa porra não tá... Essa raiz tava passando. É uma série sobre... É um documentário sobre o disco do Sepultura, aquele Roots. Isso. Não. Eu não sei se de repente seria melhor, mas ela é uma, não é uma série que fala sobre os escravos, tipo. Isso, é um remake de uma série velha pra caralho. Fala dos escravos, tudo. Só que tem que ver cara, se será que é a original ou é o remake que tá na lista, né? Esse deve ser a original. Deve ser a original. Deve ser original. 77 aqui mostra. Aí okay. O cara que escreveu falava que era o negócio do ancestral dele, não sei o que, o Kunta Kinte. Aí descobriram que era tudo mentira, que o cara inventou, não sei o que. Mas vale a dica do Luiz aí do Sepultura, cara. Vale mais aqui o Empório Roots, que eu achei aqui, ó. Avenida Mercúrio, Brás, São Paulo. Empório Roots, muito melhor. Então, o próximo vai que tá chegando na minha hora. O próximo aqui é Fault Towers. Muito velho. É... Não conheço. Ah, é com o John Cleese, velho, inglês, é com o John Cleese. Se tem o John Cleese, é bom. Aí a 56 tá 24, será que é 24 horas, cara? É 24 horas. É 24 horas. Boa. É que lá é 24 o nome. Ah, tá certo. Nunca gostei, sempre achei que ia ser tipo um Jason Bourne com um cara mais velho, mas não era. Assisti, me decepcionei. Pô, e cara, só isso que eu tenho a dizer pra você. Eu curtia, as primeiras temporadas acho muito boa. É uma série para o americano médio, não é para mim. Eu curtia pra caramba, assim, isso, cara. Só que depois nas próximas temporadas começou a ficar cansativo aquele negócio de 24 episódios de uma hora cada representando. Pô, eu parava e pensava, esse filho da puta não dorme, né? Não, cara? Ele não dorme. Eu ia falar bem isso. Não, ele ia no... Eu ia dizer que ele não caga. Não caga. São 16 episódios dele fazendo alguma coisa e 8 episódios do cara dormindo, né? 24 horas da vida real. Ele. Não, na verdade ele. Ele ia quando dava, quando dava propaganda, tá ligado? Ele fazia isso quando dava propaganda. Ô, Vini, ou pior, o personagem principal só aparece depois de 8 episódios. Sim, porque ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Tá dormindo. E daí no meio da temporada ele só. O nono episódio deve ser um. O nono episódio deve ser um saco, que é tipo ele acordando, tomando café. Aí tipo ele indo pro trabalho, tá ligado? Pegou um puta congestionamento, aí demora 3 horas pra chegar no trabalho, ele chega no trabalho só. Pior que é foda, né? É foda porque não tem nenhuma cena nem dele, tipo. Não tem nem ele, tipo, pegando um falafel na rua, assim, pra comer rapidão, assim. Você já pensou no bafo desse cara? Pois é, alguém explicando e ele comendo um sanduíche. Errado. Isso, ele comendo um sanduíche quando o cara explica. Isso, cara. É. E tipo, pô, os caras são foda. Ele não ia poder ter uma namorada também, né? Porque, tipo, ia ter que rolar tudo meio rápido ali, ele ia meio que ser decepcionante ali. Não, mas tipo, é, essa era por isso, era tipo, era essa era a vibe da série que tornava o Jack Bauer tão fodão, tá ligado? Porque, tipo. Mas ele tinha uma. Mas ele não tinha namorada, mas ele tinha uma filha gata. Nossa, filho dela. Tinha uma filha gostosa, gata. Eu lembro que. É, mas isso aí essa, não. Essa não série. Nada, é, não, quer dizer, o Trump. Mas ela só. Vou botar ela no banner, hein? Mas ela só ferrava com a vida dele, cara. Essa série aí. Essa série, ela me trouxe só uma frase que às vezes eu uso quando eu preciso de alguma coisa, tipo, quando. Sabe quando tu tá jogando RPG e tu precisa pegar o livro dos monstros ou o livro de regras e tal, eu olhava pra um brother meu e falava, Chloe, schematics! Daí ele pegava e passava os livros de RPG. A Chloe é a única mulher da vida do Jack Bauer que sobreviveu, tá ligado? Todas morreram, todas temporadas. Vamos pra próxima aqui então, a 55, Six Feet Under. Essa, eu lembro dessa série, mas eu nunca vi. LGBT, hein? É o Tom, temática LGBT aí, ó. Um mordendo a língua. Hã? Essa é uma série que tem temática LGBT aí, cara. Da banda? É. Não, velho! Dexter, cara. Six Feet Under. É Six Feet Under. A Sete Palmas no Brasil. Maluco, lá. E é a família Fischer que tem uma... Deixa o Tom falar, caralho, Vini! Desculpa. O episódio do Vini com participações especiais. Desculpa, não sou homofóbico que nem o Evandro. Beijo, Tom. Beijo. Six Feet Under é uma série da família Fisher, que tem uma casa funerária. E eu só quero fazer um comentário. Tem um episódio, mesmo quem não assiste a série, tinha que assistir. E... O personagem do Dave, ele é sequestrado por um cara que ele dá carona. E eu acho que foi a coisa mais tensa que eu já vi na TV, tipo, depois das Torres Gêmeas, sabe, assim. Eu vi esse episódio. O cara fica o episódio inteiro refém e chega uma hora que o cara joga gasolina nele e tu não sabe se ele vai tacar fogo ou não, entende? Mas foi muito bem gravado, você corta os pregos. Ah, o Tom tem um post sobre essa série também, dá pra colocar aí no post. Uhum. Número 54, The Muppet Show. Aí sim, hein? Olha! Quem fala Kermit é um bosta e merece uma morte horrível. O nome dele é Kermit. Eu gostava de assistir Babies. Eu gosto, eu acho bem legal. Eu adorava Muppet Babies. Eu achava foda, cara. Babies! Era demais. O que que eles falam depois de Muppet Babies na musiquinha? Eles ficam repetindo Muppet Babies a exaustão. É a única coisa que eu lembro da minha letra. Babies! A memória é essa. Tá, vamos continuar. Eu vou jogar aqui. O letra. Muppet Babies. Tinha aqueles velhos do que ficava assistindo o show, o Waldorf Stadler, que ficava reclamando do caramba, eu adorava eles, meu. Eu adorava, cara. O Vini rolava uma identificação. Ah, vai tomar no cu. É Muppet Babies, we make our dreams come true. Muppet Babies, we'll do the same for you. Inclusive, a gente tem o nosso Gonzo, né? Que é o. Na verdade, a gente tinha, porque o nosso Gonzo era o Bruno. Né? Então, hoje em dia a gente não tem mais. Não tem mais. Vamos lá. 50. Olha, uma foto minha do Coruja. Qual o número que a gente tá mesmo? Mápides, né? Pera aí. 50 e. Isso, 3 agora. 53, The Bob Newhart Show. Isso aqui é. Deve ser talk show essa porra, né? Meu? Não, é uma série não, de 72 série também, cara. Não manjo. Deve ser de algum comediante e aí ele tem a série dele, tipo o Cosby. Exatamente. Ok, acho que a gente não sabe a gente. Acho que tá mais pra Ray Romano do que o Bill Cosby, porque eu acho que não tem acusações de estupro. isso que eu ia dizer antes dele ser estuprador, sex offender. Vamos lá. Colbert Report, acho que é talk show. É talk show também, legal pra caralho. É talk show, é tipo um Conan O'Brien, é legalzinho. Tá. Só que é, podiam ter colocado o Angel na lista, né? Não, calma aí. Colocado o Angel na lista? Não, botaram esse talk show, caralho. Não podiam não, cara. Não precisava colocar Angel não, meu. Deixa. É que não, mas peraí. Mas o Colbert Report, na verdade, ele é uma sátira a talk show. Ele é uma sátira a talk show. Só que esse cara tem um problema fudidaço que me irrita pra caralho, não consigo ver o programa. Ele tem uma orelha de Jack de Lost. Uma orelha dele é de um jeito e a outra orelha é de outro jeito. E aí, tipo, aquilo me incomoda violentamente. Toque e agradece. Tipo, eu não tenho toque, mas esse bagulho me incomoda de um jeito que eu não consigo assistir o programa, cara. Eu achei que o Vini ia apresentar algum argumento que as outras pessoas iam conseguir se relacionar. Vamos continuar aqui. 51 é Fargo. Nunca vi, mas tem filme, né? O filme diz que a minha série falou que é bom. Mas o elenco é bom, mas cara. O elenco da série tem mas um. Mas esse é de comédia, não é? É de comédia de humor negro. Tem o Billy A série Bob é de Thor, agora, né? É. A série é aquela. Sim. Martin Freeman, sim. Tem a Kristen Dunst. É, o filme tinha o legalzão que tinha o Sam. Mas dizem que a série tá melhor que o filme, assim, tá mais completinho, assim. Não, então. Mas é a mesma coisa. Eu falar muito bem da série. É a mesma história. É, dizem que é a mesma coisa. Mesma Entendi. História. Entendeu. Tá, e o número... Só uma coisa. 1h25 e finalmente chegamos na metade da lista. Não, aqui pra mim é... aqui pra mim é uma hora. Uma hora fechou 50 episódios certinho. Que o número 50 é o Plantão Médico. Plantão médico, olha aí. Eu assisti 11 temporadas dessa porra em um mês. Caralho, eu só tenho nossa. Isso pra dizer. 15 tá? temporadas, eu cara. Eu adoro Plantão Médico, é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Tá? Mesmo. Eu parei de assistir e depois saiu George Clooney. Um monte de coisa. Cara, eu vou te dizer que ele não faz falta nenhuma. Eu parei de assistir quando morreu o cara do Vingança dos Nerds lá e saiu o cara do o Carter lá, que era os personagens principais que eram esses dois. Que era o cara do Vingança dos Nerds e o Carter, que era o... Porra, O cara do Vingança dos Nerds não é o Carter? Não. O Carter é o cara... que fez aquela série de invasão alienígena lá, que é tipo um The Walking Dead, só que com ETs. Ah, sim, exato. Quando esses dois caras saíram da série... Quando esses dois caras saíram da série, perdeu a graça e aí... Eu lembro de um cara que perdeu um braço num acidente de helicóptero. Não, ele perdeu um braço num acidente de helicóptero e depois um helicóptero caiu em cima dele. Caiu na cabeça dele, isso. Isso. E esse cara, ele era ruivo, ele merecia morrer. Ô Vini, o cara desse que tu tá falando, o Carter, é aquele do The Librarians, não é? Isso, é o cara do The Librarian, que é ele tinha o filme The Librarian, e deles fizeram a série The Librarians baseada no filme, onde ele, eu não sei se ele aparece algumas vezes e depois a galera... Eu assisti, ele aparece tipo assim, no primeiro, no meio e no final. É, esse cara, ele é um ator bom, cara, tipo, ele no IOR ele, tipo, manda bem pra caralho. Inclusive, acho que foi um dos primeiros. No IOR foi um dos primeiros trabalhos daquela mina do Westworld, que tem aquela. Como é que é o nome dela agora? A Morena, personagem principal. Ela faz a mulher do Carter, onde eles casam, dela tem um bebê e o bebê morre. E daí, tipo, bata uma novelona do caralho, assim, um bagulho mega dramático. Mas é maneiro, cara. Acho que foi um dos primeiros trabalhos dessa mina aí. Não tá falando da Good Wife? Não, a Good Wife ela era enfermeira que tinha um filho, ela tinha uma filha com o George Clooney, cara. A Tandy Newton? Isso, você tá confundindo. Agora, tem um monte de atrizes e atores que tipo, começaram no IOR e tal, mas o problema do IOR é a mesma coisa que acontece no The Walking Dead, cara. Eles botavam um gancho pra um monte de personagem continuar na série e esses personagens eles sumiam, tá ligado? Então, tipo, às vezes terminava o contrato do ator, daí, tipo, aquele médico lá, ele foi trabalhar em outra cidade, daí, tipo, sei lá, duas temporadas depois voltava, que acontece com a Susan, que ela volta, acho que umas duas temporadas depois, a Susan mora no meu coração. Cara. Acontece muito essas séries, muito grande esse tipo de coisa. O maluco que faz o... Como é que é o nome daquele policial do Chapeuzinho lá, do Gotham, que é o parceiro do Gordon. O Bullock. O cara que faz o Bullock, ele fez uma participação que ele casa com a Susan depois, ele é um paramédico e tal. Mó legal a participação do cara. mas tipo, umas coisas que meio que tipo, não dava continuidade, sabe? Tinha uma mulher que ela era faxineira porque ela não falava inglês direito, e aí tipo, dois episódios depois eles descobriram que na verdade a mulher era uma médica que tinha vindo da Iugoslávia, e aí ela não falava inglês, mas ela tinha vindo pra fazer um trabalho de intercâmbio, e aí no final descontinuaram o personagem. Mas o problema é que, cara, acontece muita coisa nessa série, desculpa. Eu acho que vai ficando cansativo, era 15 temporadas, essa porra é... Mas assim, eu parei de assistir, acho que na 12ª ou 13ª temporada, porque os principais sumiram. Fala, Tom. Não, só... Não me atirem pedras e tal, mas tem ER e não tem Grey's Anatomy, né, tipo... É porque Grey's Anatomy não é uma série, né, cara? Nossa, eu acho o Grey's Anatomy chato pra cacete, cara, tá ligado? Desculpa, mas eu acho Grey's Anatomy um novelão, é uma novela. Tipo, porque uma novela, ER, é. Porque assim, eu gosto de séries médicas, tá? Eu assisti House, eu assisti ER, eu tentei assistir o diabo da série de 35 anos lá, britânica. Só que o problema do Grey's Anatomy é que eles focam demais no drama e quase não tem a parte médica. É, tá não é isso mesmo. No ER, eles apresentam os casos, daí tipo, pá, tu vê, pô, a mina tá com sangramento no baço e tal, ela precisa de uma transfusão de sangue. Pô, no ER eles vão assim, ah, pois é, ela tá com problema do baço. Mas então, tu viu que o Jerry tá dormindo com a Susan e eles estão tipo, tendo um caso, mas os dois morreram quando o Bob jogou o carro em cima deles e aí tipo, 50 pessoas morreram, tá ligado? Que era uma coisa que eu achava muito exagerada em Grey's Anatomy. Tipo, e tem outra coisa. Pessoas. É que o plantão médico também foi uma das primeiras, né, a popularizar. O Grey's Anatomy já tinha várias séries médicas também. Sim. E Grey's Anatomy, a facilidade do Grey's Anatomy é porque existe um livro chamado Grey's Anatomy. Ai! Agora me bate uma dúvida. A gente vai fazer um podcast de 2 horas, a gente vai continuar depois. Cara... Eu só tenho uma coisa pra dizer, toca o barco porque depois vai perder a vibe. Então, só... então vamos tocar lá. O barco. Manda bala. Tá bom. Manda bala. Próximo aqui é o número 49, é o táxi. Nunca vi, prefiro o da Angélica. Okay, não, próximo. Mas eu vi que tem o... Era ela e o Danny DeVito. Cara, tem o Danny DeVito, o Christopher Lloyd, o... E o Andy Kaufman, né? E o Andy Kaufman, cara. Acho que devia ser uma série boa. Puta elenco. É, puta elenco, velho. Eu lembro de assistir na Sony, bem antigamente, assim. Ah, eu achava horrível. Nos anos 90, eu assistia as reprises na Sony. Cheers. Eu lembrei agora. Passava Cheers e passava táxi de tarde, assim. Próximo aqui da lista, 48, The Office. The Office? Ah, muito bem, muito bem. Mas qual delas? A versão americana. A americana. Não. É, ó. Ah, cara, eu acho a americana melhor que a britânica, na real. Não consigo. Eu tô falando de chato, eu não vi nenhuma. O meu problema com The Office é que eu vi primeiro a americana, aí eu fui ver a britânica e é igual, tá ligado? Tipo, mesma coisa, meu problema. É, e os personagens não me pegaram tanto, assim, sabe? Tipo. É verdade. Nossa, The Office é sensacional, cara. Parkour! Muito bom. Parkour! Michael Scott, melhor chefe, cara. Nossa, cara. Mas depois que ele sai, continua bom. Eu também, cara. Eu gostei, continuei gostando porque. Porque tu te apega aos outros personagens também, né, cara? Não é só o exatamente, Scott, tu te apega a galera. Uhum. É. Mas vou te dizer que essa série ela tem uma coisa legal: que é a minazinha ali do seriado americano. Ela é mó gracinha, cara. E tipo, e ela não é mulherão bonitão, não, cara. Tipo, ela não é tipo o Megan Fox da vida e tal. Pema? É. Cara, ela é uma mulher bonita pra caralho, cara. E tipo, ela é uma mulher bem comum, cara. Ela tem uma beleza bem comum, sabe? E ela, o jeito dela é legal também. Agora, a vibe vergonha alheia, se eu assistir acho que mais do que 2 episódios, eu me mato, cara. Cara, só uma vez eu me senti muito mal com o The Office, cara, que foi quando... Das crianças lá que não iam receber o... a... É, que o Michael Scott... Ah, o... vai se fuder, meu. Ele tinha prometido pagar a faculdade pra uma sala lá de criança carente e as crianças vieram cobrar. E ele não tinha se dado conta de quanto que ia custar, né? Ele não tinha se dado conta, não tinha feito a conta pra ver quanto que ia custar essa boa ação dele, assim. E aí vem um piazinho assim pra ele, porra, por que você falou isso? Pô, desculpa, eu tava empolgado e tal. De repente eu posso pagar os livros da faculdade. Aí o guri anota o valor, ele diz, eu também não posso pagar isso. Caralho, que bad, velho. Para com isso, cara. Foi a única vez, cara. Foi a única vez que eu me senti mal no The Office. Foi com essa parte. Mesmo assim, eu tô contando e tô dando risada agora. Eu sou uma pessoa muito horrível. Caralho, vai te fuder, mano. Não, pessoal horrível, a gente vai chegar lá. Vamos passar pra próxima. Arquivo Confidencial. James Gardner. The Rockford Files, que é uma série que fala sobre queijo. Cara, eu agora tô no site do... Eu agora tô no site da Rolling Stones, acho que tá tudo em português os nomes aqui. Vai facilitar... Eu me perdi, eu vou ser bem honesto, eu entrei no site da Rolling Stone quando vocês mandaram a do... acho que a página inicial, né? Aí tu clica ali e tal. E aí eu desci ali embaixo, e aí apareceu na rede, Natalie Portman nua em curta. E aí eu abri aquilo e eu fiquei, tipo, deu tela branca do Segui, tá ligado? E eu fiquei... Caralho, cara, que eu tava que fazendo vibe. Mesmo. Desculpa, até tá. Desculpa, vamos lá, toca o barco aí. Vamos continuar. A próxima é Mary Tyler Moore. A única coisa que eu lembro dessa série é que o Weezer fala dela, só. Vamos pra próxima. Battlestar Galactica. Vai, Zwist, vai. Tinha que estar em pelo menos top 5, ou 3. Tá falando série é tão boa quanto falam? Não, é bem melhor. E por que foi cancelada? Não foi cancelada, chegou no final mesmo da história. Era pra ter... a história tinha que ser eles chegando na Terra. Eles chegaram na Terra. Mas não durou... foi essa série que acabou num filme porque eles não gravaram o final? Firefly. Que também era boa, tá. Mas isso foi cancelado mesmo por sacanagem. Tô sabendo legal, segue aí. Sim, só pra falar, quantas séries tiveram um painel na ONU de gente discutindo transhumanismo, política, religião? Quantas podem falar? Não, nenhuma. A gente tá falando aqui do Battlestar Galactica de 78? Não, ou do de 2003, até, o 78 era muito vergonha ali. Mas é que o 78 é só Galáctica, eu acho. Não, Battlestar Galáctica. Era Battlestar Galáctica mesmo. Pô, tinha aqueles robozão da hora, hein? Era tudo uns Darth Vader prateado. Ah, então, os Waze, coloca na tua lista aí. Essa eu não posso colocar porque eu nunca assisti. Caralho, cara, eu sou muito disléxico. Eu comecei a assistir a de 2004 e eu assisti, tipo, alguns episódios, daí tá lá no HD. Eu até gostei, só que eu acabei não dando continuidade, assim, mas era interessante, sim, era interessante, tipo, a parada. Comigo foi na mesma vibe do Luiz, mas eu tenho coragem de dizer que eu não me importei, então eu não vou continuar assistindo. Ai, Luiz, desculpa, Zé. Próxima da lista, Columbo. Columbo. Eu li Motumbo, cara. Deixa eu passar pra próxima. Príncipe Motumbo. Próxima, The Americans. Cara, assistam essa série, velho. É a fuder pra caralho, meu. Primeiro episódio conquista vocês. Assistam. Não conheço. O primeiro episódio, tipo assim, a vibe é o seguinte: é um casal de americanos. Com a Felicity e com. Sei lá o que esse cara fez. O cara é mega genérico. Ele é um ator genérico, mas é um ator bom. E, tipo, a vibe é o seguinte, uma família americana normal, só que daí tu descobre que os pais, na verdade, são espiões russos que foram mandados pros Estados Unidos. E, tipo, eles criaram uma família lá, eles foram criados com as manias americanas e tudo mais, mas, na verdade, eles são espiões russos. É tipo o pai do daí, tipo, Invencível, tipo o pai do Invencível, assim. Deve ser, tipo, se eu não li o Invencível. Então, foi mal. Mas, tipo, eles foram criados como pra serem americanos, daí eles são enviados pra América, tipo, eles entram nos Estados Unidos quando eles estão lá com seus... 18, 19 anos, daí eles têm os filhos deles são americanos, os filhos deles não, se eu não me engano, eu não sei se eles descobrem, mas tipo, os filhos não sabem que eles são espiões russos, tá ligado? Só que tipo, eles são tipo Jason Bourne, tá ligado? Porradeiro pra caralho, mega inteligente, faz um bagulho fodido e tal. Só que tipo, eles têm os problemas de uma vida americana normal. E aí, tipo, tem uma vibe que assim, ó, a série se passa nos anos 70, 80, que é na época da Guerra Fria, E daí tá rolando uma vibe do tipo assim, pô, tem o filho e a filha dele, tipo, são adolescentes, 13, 14 anos e tal. E aí, tipo, tem um cara que tem uma vibe meio pedófilo, assim, que é um cara de uns 40 anos que fica pegando umas menininhas de 16, 17 e tal. E aí o pai da guria vê ela no shopping andando com uma amiga que tá saindo com esse cara, tá ligado? E daí o cara pega e surra o maluco, tá ligado? Tipo assim, ó, se tu aparecer perto da minha filha de novo, vou arrancar tuas bolas, tá ligado? Então tem umas paradas maneiras aí no meio, não é só umas espionagens, tem uma vibe, tipo assim, aqui... eles são americanos, de verdade, sabe? Uhum. Espírito americano e tal. Aqui tá dizendo que o criador da série é ex-agente da CIA. Ó aí, e tem o toda Coruja essa... pediu pra acrescentar ele na chamada. Já adicionei. E é mais uma série da noia, né? Aquela noia americana, né? Porque okay, é, essa tipo, é justificada, Guerra porque Fria, o cara fez mesmo. Né? Sim. É, mas é porque foi descoberto que isso aconteceu, né? Teve um vazamento de arquivos e tal. Tá, vamos seguindo aqui. 42, Nova York contra o crime. Poxa, Nova York contra o crime. Cara. NYPD Blue. NYPD Blue. Cipovix. Não fale... Não vale falar de série policial e não falar dessa série, cara. Série massa. Essa eu não assistia, cara. Essa eu não cheguei a assistir. Até que durou bastante, né? Cara, meu pai... Meu pai assistia. Eu ia falar que nem o Luiz, cara. Minha mãe vive assistindo série policial, meu. Tipo, ela assiste... Às vezes ela assiste o mesmo episódio dela. Não, esse episódio eu já vi. Deu. Tá, mãe, por que tu não troca dela? Ah, não, porque eu gosto, ó. Agora vai acontecer isso aqui, ó. Aí, tipo, acontece uma coisa dela. Massa, né? Deu, porra, mãe, tu já viu o negócio? Quero ver se o bandido escapa dessa vez. É. A próxima aqui é uma 41, uma série dos anos 50, cara. The Honeymooners. Tipo... Ah, que foi inspiração pros Flintstones, cara. Tá, passei. The Child. A criança. Não. Não, não. A Child que vale. Eu tenho um. Child. Esse é o Child. Tem um amigo. Fala. Tem um amigo meu que baba o ovo pra essa série aí, diz que mesmo? Essa série é foda pra caralho. E é com o Michael Chiklis lá, o cara que fez o Coisa no filme do... verdade. Isso. Do Quarteto Fantástico. Tu já assistiu, Luiz? Não. Não, nunca vi. Nunca vi. Porque, mas, tipo assim, eu sempre confundo o cara que faz o Coisa com o cara que faz o Hank no... É, o Break Bad. É parecido. Os dois são tipo... um Bruce Willis genérico gordo. É, na verdade eu ia dizer, é tipo o Mark Mark e o Matt Damon, tá ligado? Ele, tipo, eles têm o mesmo perfil, são sabe? Então eu sempre confundo. Tem o Bruce Willis, daí tem os Bruce Willis genérico gordo, que é o Hugo Hank do Breaking Bad, e esse cara, que é o Michael Chiklis, né? Mas o foda é que, se eu não me engano, o Michael Chiklis estava em algum filme clássico esse, do clássico de policial dos anos... Não, filme clássico de policial dos anos 80, 90. Classiqueira. E o cara que faz o Hank do Breaking Bad, cara, ele é um dos policiais que vai jogar pôquer no Máquina da Mortífera 2, tá ligado? Que explode a casa do maluco. É o Hank do Breaking Bad. Tá, vamos seguindo aqui então. 39, Lost. Coloca aqui na minha lista. Não precisa mesmo falar. Vale só porque foi a primeira febre de internet de série, assim, exatamente, sabe? Exatamente. Foi a primeira série que uniu. Que foi uma série transmídia, assim, sabe? Que, tipo, verdade. Uniu a galera na internet, com os mistérios e tal. Antes do Lost eu não tinha tido isso. Terminava. Eu acho que não pegou a internet, calma, né? Calma. De cada vez. É que eu acho que a internet era meio lenta na época do Arquivo X, isso, não dava muito certo. Arquivo X não pegou internet, era internet a manivela. Mas eu lembro, cara, a gente saía, terminava o episódio, o cara internet, ia pra internet. Steampunk. É, era... Tu terminava, tu ia ver, né, cara? E Lost terminou muito melhor na minha cabeça, tá ligado? Eu não aceitei aquele final e eu criei um mais legal. Na tua cabeça era o sonho do cachorro, né? É! Mas eu lembro, cara, na época que eu assisti a Lost... Fala, Tom. Ah, eu só ia comentar que, na minha opinião, Lost estragou de tantos produtores não quererem fazer nada do que o público dizia que era, entende? Sim, exato. Não, mas eu acho que não foi esse problema, Tom. O problema foi que, tipo, foi bem na época da greve, cara, que rolou aquela greve dos... dos roteiristas. Aí fudeu, velho. Daí deu uma descambada na série. Mas depois voltou, Vini. Depois voltou. Mas o grande problema, e isso que o Tom falou foi um grande problema mesmo, porque toda vez que alguém dizia, ah, é isso, eles iam lá e, não, não é isso. Aí eles iam lá e criavam outra coisa, sabe? Tipo, cara, não, e a fumaça, e os ursos polares. É por isso que eu digo, cara, os caras de Gravity Falls tiveram mais bolas do que o pessoal de Lost. Você sabe o que eu... Não, dá spoiler que eu ainda não terminei Gravity Falls, cara, não me dá spoiler. Você sabe o que eu ouvi falar? Eu ouvi falar que o Stephen King que deu a sugestão do final do Lost. Ah, eu duvido. Eu não sei se isso também não é uma piada, né? Porque se fosse do Stephen King não sabe terminar os livros. Não, mas tem a história que ele não sabe terminar as histórias, né? Sim. E aí, tipo, Mark Miller. O Stephen King sugeriu. Foi o Mark Miller que escreveu. Mas, cara, o foda é que Lost foi bem na época que eu conheci o Flamer, cara. E a gente se reunia no Skype e a gente assistia o episódio junto. Era, tipo, doente, cara. Era doença o negócio. Ah, Lost tinha um ritual. Eu trabalhava num lugar que eu trabalhava na época, assim. O primeiro que chegasse lá tinha que baixar o episódio. Geralmente era eu. E aí, chegava na hora do almoço, a gente ia numa padaria que tinha perto, comprava uns baguetes, assim, uns sanduíches que tinha e tal. E a gente fechava todas as janelas do lugar e assistia Lost, e só voltava a trabalhar depois do episódio, assim. Às vezes chegava os chefes, assim, e a gente tava lá vendo Lost, assim, cagando, tá ligado? Na hora do almoço. E a gente via Lost, assim. Era acho que era quarta-feira que passava, assim. Era toda quarta-feira, era... Não, acho que era terça, não me lembro. Sei que é, tipo, no dia seguinte que passou na TV, a missão era, tipo, o cara primeiro que chegasse era baixar o Lost, pegar a legenda e aí a gente meio-dia se juntar pra assistir. Assim. Ah, mas como é que ficou a empresa do último episódio, cara? Como é que é? Como é que foi a galera do trabalho lá no último episódio? Rolou aquela bad vibe? Foi tipo 7x1. Eu já não tava mais lá, né? Mas, tipo, teve um colega meu que saiu antes da empresa e ele vinha na hora do almoço só pra ver Lost com a gente, tá? O cara saiu e ele tava trabalhando perto, assim. Ele tava trabalhando umas duas quadras dali, assim. Daí ele vinha na hora do almoço e assistia Lost com a gente. Por isso que eu digo, cara. Lost é uma série. O único problema é que não era a hora do almoço dele. Na época que ela começou a passar na TV, nunca vai ter a mesma experiência. Não é a mesma experiência. Vou pegar as temporadas pra ver agora. Não é a mesma coisa que assistir na época. Tem um amigo meu que resolveu ver no Netflix tudo. Não me conta. As primeiras são boas, sabe? As primeiras duas temporadas são foda. Mas tu não vai ter a mesma experiência da época. Não é a mesma coisa. Porque tem toda aquela antecipação, assim, né? Tipo, tu ficar uma semana inteira falando sobre... 500 teorias, não é? Tudo era teoria. Mas eu tenho uma amiga que assistiu Lost e ela não sabia como que acabava e ela assistiu ano passado. Uhum. E ela vinha falar comigo meio que nas noias de quem tava vendo na época, sabe? Uhum. Sim. E daí a minha hora de dizer... Moça, não faz isso. Você vai se decepcionar. Tá em qual temporada? Pode parar aí. Para aí. Então, agora imagina o final. Não vê. Imagina. Imagina o cachorro. Eu excluí todo aquele fast... Aquele fajuto lá da última temporada. Aquela linha temporal lá que não existiu. Do pós-além. Essa eu tirei toda da minha... Do meu final da série. Tá. Esse negócio de falar que não assiste, eu faço com todo mundo que vê Dexter. Não termina. Certeza. Eu não lembro dessas coisas, Coruja. Não, cancelaram antes de acabar. Terminou na quarta temporada, Dexter, cara. Dexter acabou na quarta temporada, mataram a mulher dele lá e acabou a temporada. Próximo, Buffy. Caça-Vampiros. Cara, pai da série. Não vou achar série. Que... Não, era ruim, mas era bom. Era ruim, mas era bom. E eu não vou falar muito, porque senão vai dizer que é Vini e seus amigos do podcast. Então deixa eu falar. Porque, se eu começar a falar de Buffy, cara, eu vou ficar aqui até amanhã, velho. Depois eu posso fazer um comentário? Pode. Eu não assisti Buffy ainda, e daí agora eu comecei a ver. Eu tô lá pelo sexto episódio, que entrou na Netflix, né? Mas vocês já viram o filme? Você viu o filme que deu origem pra série? Sim, original, sim. O filme é muito engraçado, cara. Cara, o filme é zoadaço. O Zender, se eu não me engano, é o cara do Barrados no Baile, não é? Viu, Luiz? Sim, tem o Dylan do Barrados no Baile. Isso, tem o Dylan. O Luiz, quando quiser fazer o Geek Burger de Buffett, já sabe quem convidar, né? Sim, Vini. Cara, vocês não sabem a bizarra tara maluca que eu tinha na porra da Willow, cara. Era um negócio... Eu achei que ia dizer... A Ruiva? A Ruiva? É que assim, eu não gosto de falar de índio. A melhor era a Cordélia, velho. Cordélia. Agora é assim, alguém falou. Não, a Cordélia é... Ah, Carisma Carpenter, velho. A Cordélia é show de bola. Mas, porém, eu ainda prefiro a professora da primeira temporada e a bibliotecária lá do Angel, que é show de bola também. O meu problema com o Buffy é justamente o Angel, cara. Porque, tipo, eu comecei a assistir Buffy e daí, tipo, do Buffy saiu o Angel. E, tipo, cara, Angel era muito a fuder, só que era muito ruim ao mesmo tempo, cara. Sim, tipo, quem é que é o filho da mais? Puta que vai usar um sobretudo de couro em Los Angeles, cara? Sabe o que Angel, me lembra? Cara, o Angel era foda pra caralho, velho. Fala, Tom. A qualidade de Angel... Vocês lembram uma série que passava na Record de um carro que tinha inteligência artificial? Knight Rider. Super Máquina. Michael Knight. É esse nível de qualidade, Angel. A gente falou que não ia ficar muito tempo em Angel, cara. Angel era animal, vai, cara. Só vai, cara. Angel teve toda... Cara, teve todo aquele arco do filho dele, que aquilo foi muito foda, não, cara. Tá, depois você escute, cara. Porra, depois você do mundo. Depois esse agora, daí, assim, ó, vai tomar no cu. Agora o Luiz vai entender o meu nível de vício, cara. Eu gostava do Grusa Lug. O que era o Grusa Lug? Grusa Lug é um Conan que vem de outra dimensão e ele fica junto com a Cordélia, cara. Nossa, cara. Ele é literalmente o Conan que vem de uma outra dimensão. Não me lembrava. Orange New Black, 37, boa série. Acho overrated. Eu acho legal. Prefiro o Angel. É legal. Não, é legal. Eu não consegui olhar a terceira temporada, tava muito chata, daí disse que a quarta melhorou, mas eu não, assim, não vi ainda. É que assim, o ruim do Orange New Black é que só tem mulher, né? É a Piper, cara. É um personagem muito ruim. É a mocinha, né? Todas as outras personagens são muito mais legal que ela, sabe? Então, a Piper assim, é legal nas primeiras duas temporadas. Mas na terceira eles apagam ela, né? Na quarta ela meio que apaga mais ainda, assim. Tipo, tu começa... Eu vou ser honesto com vocês. Me falaram desse Orange is the New Black. Daí eu falei assim, que série que é essa? Ah, uma série de, tipo, cadeia, deu? Pô, ó, beleza. Nossa. Cadeia, daí tu já fica naquela, né? Daí, não, mas é uma cadeia feminina. Deu, caralho, cara! Os com mulheres, deu porra, a fuder. Aí eu fui assistir o primeiro episódio, cara, e eu achei tão chato, cara, e tão boring, e sem graça. Ah, e aí eu não consegui ver o resto. As primeiras duas temporadas são foda, cara. Tem a mina lá do que era do American Pie, cara, que ela tá fazendo o mesmo personagem. Só pra não dizer que eu não acho nenhuma das minas legal, tem uma japinha que eu acho show de bola nessa série. A japinha. Pequenininha, que eu acho ela é bem bonitinha. Tem a dona do The Seventh Show. Ah, verdade. Odeio a dona, ela é ruim. Então, levando em questão todas as nossas comparações, é tipo Sex and the City na cadeia. Isso. Não, mas não, cara. Não, porque tem as backstories de todos os personagens e tal. E, tipo, a segunda temporada é massa porque eles botam uma vilã, né? E aí eles começam a desenvolver mais os outros personagens. Aí na terceira temporada, as outras personagens acabam tomando conta e a Piper se apaga. Só que não acontece nada na terceira temporada, entendeu? Não acontece, não tem conflito, sabe? A segunda tem aquela vilã, e aí, tipo, tem o conflito da vilã. A quarta terminou legal, assim, com um gancho. Eu tô pensando em pular direto pra quarta, assim, tipo, olhar um recap da terceira no YouTube e pular direto pra quarta. Com Arrow. Faça isso com o Arrow. Tá, vamos continuar. Só que pule pra quinta. Isso. Continua. Mas Arrow só falta ver a última agora, que eu não via nada até agora. Nossa, da atual. Passou da quarta temporada, meu. Passou da quarta temporada, vai ser um casamento maravilhoso. Oh. Tá, vamos continuar aqui, caralho. Não, deixa só. Espera aí. Tá, vai. É só sobre o piloto do Orange is the New Black, que o falou que não gostou. O Vini falou. Do primeiro episódio. Eu não curti. Vocês pegaram que no primeiro episódio, o namorado lá, o noivo da Piper, ele tá brigando com ela e ele fala, porra, você não me contou que você tinha um passado sombrio e eu te contei todos os meus podres do passado, o fiasco da webcam e o acidente com a quando eu aparei os pentelhos? não lembrava disso. Ah, que a fuder. Não captei essa parte. Ah, eles botaram duas piadinhas de American Pie aí no meio. Caralho, mas é porque é o ator. Sim. Sim, o Jason Biggs. Vamos lá, galera. É o Silent Bob. É o Silent Bob que vale. Silent Bob, é. Vamos continuar aqui. 36 Law Yarder. Foda, né, cara? Foda. Tá no ar desde 1910, né, gente? Assim, ó, eu entendo esse ódio no coração que o Luiz tem, mas é isso porque não falta tenho, lei não e ordem. Ódio. Lei, não falta lei ódio. E ordem na sua vida, Luiz. É legal. É como eu chamo Law and Order. As pessoas assistem pra fazer o exame da ordem dos Estados Unidos, né? Cara, mas eu vou te dizer que me surpreendeu o fato de que Law and Order foi cancelado e que Law and Order Special Victims Unit não foi, cara. Tá tipo no ar há 18 anos, 19, se eu não me engano. Que é justamente a série 1, hein? Cara, eu acho boa, cara. Eu acho que tem uns personagens mais cativantes do que a Law and Order normal, assim. Pois é, esse é o problema. Eu não ligo pros personagens. Pô, mas daí existe uma coisa chamada sociopatia. Né? Não, pra isso eu ligo. Não, é que o problema dos Waste é o seguinte: se fosse Law and Order Spaceship Division, aí o negócio ia. Aí eu assisti. Tipo, tradução em português ia ser Lei e Ordem, Navinhas. Aí sim. Aí os Waste ia se emocionar unidade, a cada episódio. Unidade de Navinhas Espaciais. Lei e Ordem, Rainha da Galáxia. Aí eu ia me emocionar. Mas é que é a mesma coisa do Yar, cara. Quando pega os dramas deles, eu não ligo, cara. Eu quero saber só da parte procedural. Na verdade, o Waste torce pros criminosos. Por isso que ele fica... É tipo quando o cara... Não, que isso, cara. Jack McCoy, cara. O maior promotor do mundo. Não, mas... Jack McCoy, cara. Manja quando é tipo o cara vai ver aqueles tipo, programa do Dr. Ray ou... Ou Cake Boss, tá ligado? Tu quer ver o trabalho do cara, tu não quer ver a vida fodida do cara brigando com a mulher, sabe? Ou ele tentando pegar uma faixa preta. É, sabe? Isso. Eu não quero ver o Dr. Ray discutindo com a mulher anoréxica dele sobre o papel de preto da cozinha. Eu quero ver ele costurando as pessoas e abrindo elas, sabe? Tipo, esse que é o... Eu quero ver peitos com silicone. É! E quem não quer? Vamos seguindo aqui. O próximo... My So-Called Life. Minha Vida de Cão. Eu não sei Ah, Minha esse. Vida de Cão. Esse... Ah, era tô bom, lembrando era bom. Disso, cara. Esse é aquele que o policial... Esse é aquele que o policial vai parar dentro do corpo de um cachorro? Ah, não, não, é o Claire Danes. Não, era Claire Danes na escola com o Jared Leto, Jordan Catalano. Essa série, não. Ela aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu com Freaks and Geeks. Tipo, é uma série que teve uma temporada só, foi foda pra caralho e foi cancelada. Tá. É. Tipo, é uma temporada mas só, mas é triple é uma, essa série. É uma temporada só, passava no Multishow, cara. Eu via, passava junto com Freaks and Geeks, cara. É, e tu sabe que na real, tipo, o Jared Leto, né, ele começou nessa série aí, né? Mas ele ele foi pra Hollywood com a banda dele, que é a banda que ele tem até hoje, né? 30 segundos para Marte. Isso aí. E aí ele começou a conseguir os trampos de ator, e aí, tipo, ele alavancou a banda com os trampos de ator, e foi essa série aí. Uhum. Foi a estreia dele. Tá. Que ele era o guri que a guria gostava lá. A próxima aqui, então. 30 Rock. Cara, não consigo. Ah, é foda pra caralho. Eu queria assistir, mas eu não consegui acompanhar. Porque essa é a do Baldwin lá, do Alec Baldwin, isso, ou é a isso, do... da Tina Fey? Tipo, isso. A primeira temporada eu assisti num feriado da Páscoa, assim, tipo, na época, assim. Tinha recém acabado a primeira temporada, eu peguei, baixei tudo e assisti num feriado de Páscoa, assim, cara. Puta. não conseguia parar, assim, é muito foda. Depois ela vai piorando, assim. Eu até entendo que a série seja boa, mas eu tenho um problema muito grave com o Alec Baldwin, cara, eu não suporto ele, tipo... Mas ele é uma caricatura dele, cara, ele é uma caricatura dele. Eu sei, tanto que, tipo assim, por exemplo, eu vou assistir o Sombra, por exemplo, eu acho o filme do caralho, apesar dele ser ruim, mas eu não consigo suportar, eu acho ele insuportável como ator, cara, eu acho o Alec Baldwin muito ruim. Sabe, mas sabe um motivo pra assistir Third Rock? Tina Fey. Cara, a Tina Fey, maravilhosa, cara. Essa mulher é foda pra caralho, meu. Bem moral. E, mas assim, só uma pergunta. É o último episódio de Third Rock ou eu vi um episódio que era uma piada e pensei que era o último, que eles mostram que, na verdade, é uma sátira de um outro último episódio que tava tudo num globo de neve na cabeça daquele que era meio retardado. Aham. Pai, não sei. Eu nunca terminei de ver a série, né? Eu não me lembro em qual temporada eu parei, se foi na quarta, não me lembro, assim. Porque eu senti que ela vai meio que piorando, assim, sabe? Vai, tipo, as piadas vão meio que cansando, assim. Mas as primeiras duas ou três temporadas são muito fodas. Assim, são muito fodas. Tá, vamos seguindo. Próxima, South Park. South Park, sim, tá na minha lista aqui. Também conhecido como passa no SBT, que é Parque do Sul. Cara, porra, tá muito foda. Eles conseguem manter, ainda estão conseguindo manter o pique, assim, foda, cara, tá muito boa a série. Os meus episódios favoritos são os com aquela igreja zoada lá do Tom Cruise, cara. Da Cientologia, né? Cientologia. Sim, cara, mas, porra, South Park, as últimas temporadas estão sensacional, cara. E aqueles. E como eles estão sempre atual, tipo, tu vê uma notícia na semana, tu vai assistir South Park, eles estão falando daquilo. E muito, muito bom, cara, muito bom. Cara, um dos meus episódios favoritos é o que aparece o Korn, que eles são tipo uma banda. O Korn, é. Ah, esse episódio é o do Scooby-Doo. É massa, meu. Tem o Korn, e o Korn ele tem tipo uma van, e eles saem por aí que nem o Scooby-Doo, e no final todos eles têm um poder que se transformar no milho, cara. Aí eu viro uma pipoca, outro vira uma espiga, é foda pra caralho. Tem o episódio da festinha do colégio que toca o Jill, tá ligado? Que ele toca Holy Diver na festinha do colégio. Sim. Fuder. E tem o lendário episódio do absorvente no cu que o Kenny explode de sangue, né? Nossa, sim, caralho. Muito bom. Que Deus vem, e aí vocês podem fazer uma pergunta pra Deus só. E o guri interrompe, assim. Sabe por que meus amigos tudo menstruaram, eu não menstruei? Por que eu não menstruei? Tipo, aí Deus fala, o menino não menstrua. Eles estavam te mentindo, o cara teve um sangramento anal. Uma hemorragia anal. Mas vocês não acham sacanagem ter South Park e não ter os oblongs? Cara, sim, mas cara, é muito obscuro, né, Tom? É, eu acho que o Oblongs é mais underground, assim. É, muito underground. Hoje em dia, inclusive hoje em dia, eu acho que os Oblongs fariam mais sucesso do que na época que eles foram lançados. Sim, hoje em dia tem todos esses desenhos doentes aí, tipo Rick e Morty. É, hoje é cheio, né, de sim. Desenho desse estilo, assim. Desenho de drogado, né? Eu curtia pra caralho. Como é que eu não meto do piazinho? Escape roteiro. Como é que é o nome do piazinho dos Oblongs lá, o pequenininho? Bom, não tem o que tinha o pinto na cabeça? Não, bom, deixa eu falar o mais normalzinho, mas ele é. O próximo é, vai pro próximo. I Love Lucy. Eu lembro da série, era uma comédiazinha mais ou menos, mas essa mulher, ela era poderosa pra caralho, cara. É. Foi a primeira produtora americana de televisão. Uhum. Metade da televisão americana, tipo, essa mulher que guiou, tá ligado? Uhum. Eu tô tentando me lembrar ainda, mas eu acho que... dos anos 50, velho, né? Tá, vamos pro próximo aqui. Vila César. Vila César, mano. Pô, cara, caralho, meu, vai tomar no cu. É uma... a personalidade do século, cara. Aquela risadinha gostosa, meu. Quem é que não gosta do Elmo, meu? Hã? Hã? Cara... Porra. Número 30. Tonight Show with John Carson. Mais um talk show. Podia ter colocado Melrose Place aí. Ter botado Melrose Place. Melrose. Caralho, spin-off, porra. Spin-off de... Porra, Luiz, para com isso. Barras do Baile. baita série. Depois, não, e aqui eu quero indicar pros ouvintes o remake de 90210 e Melrose Place, que são, ó, não faz isso, que, ó, Cruz, é tipo uma Malhação, assim, ó, é muita É tipo uma Malhação, só que pior. Só que pior. Tá. O próximo. É tipo uma Malhação, só que com câncer e AIDS, tá ligado? Deixa eu passar pro próximo, deixa eu passar pro próximo, cara. 29, Monty Python. Ah, aí sim. Tá na minha lista. Tá legal, né, cara? Porra, Monty Python é do caralho, velho. O futebol dos filósofos. Futebol filósofo. Inquisição espanhola. Inquisição espanhola. O do spam lá. O quadro do spam. Cara, eles criaram a expressão do spam, cara. Sim. Spam se chama spam por causa dos caras. Por causa desse quadro, né, cara? Foda esse quadro. E obviamente o papagaio morto. Não, e a piada mais engraçada do mundo, cara. Que os caras na guerra? Nunca... Ministry of the Silly Walks. Eu ia dizer, eu nunca esquecer do Ministry of the Silly Walks. É foda, e o cumprimento dos maçons, né, cara? Cara, puta, velho, Monty Python é do o campeonato caralho. Mundial de esconde-esconde. Tá, meu irmão, deixa eu passar o próximo, senão eu tinha que ficar relembrando. Pô, eu só tenho que fazer uma menção especial ao meu quadro favorito, que era o Adolf Hitler e os amigos dele morando em Londres, cara. Era demais, velho. Tá, vamos pro próximo aqui, ó. Mais um fodão aqui, ó. Arquivo X. Esse não tá numa posição injusta, né, cara? Eu também acho. Tá no top 10 eu até. Eu também acho, tá. Tá verdade. Bem injusto isso aqui, cara. Tá, vamos dar um corridão nas listas aqui. 27 tá aqui, essa deixa eu colocar na minha lista aqui. Ah. Arrested Development, cara. Não consigo assistir, cara. É demais, cara. Cara, é sensacional essa série, mano. É muito bom, cara. É muito bom. É a segunda entrada de pessoas mais filhas da puta dessa lista. Sim. Velho, só tem gente escrota. Tu quer que todo mundo se pegue nessa série, sabe? Tu não sente pena quando as pessoas se dão mal. Cara, é muito bom, velho. É muito bom. Eles estão o tempo todo tentando foder um ao outro. É só mau caráter. É só mau caráter. Tem o Michael Cera. Só isso que eu tenho pra dizer. George Michael, cara. George Michael. George Michael. Júnior. O Tobias, cara. Do Bloomengroup. Primeiro... tem a música que basicamente é a trilha sonora de todos nós. E sim, Hello Darkness. Cara, tem o melhor Batman de todos os tempos, cara. É. Will Arnett. O negócio, cara, e a coisa que eu achava mais sensacional nessa série era a cena do próximo episódio, que nunca era a cena do próximo episódio, cara. Eles davam no próximo episódio, aí eles davam uma sinopse, cara, e no próximo episódio era outra coisa totalmente diferente. Nunca acontecia. Sim, eles levavam, sei lá, duas temporadas pra contar uma piada. Exato, cara, era demais isso, cara, eu achava... Isso, eu acho que a única outra série que eu vi isso acontecer foi Community, que demorou, tipo, os caras usavam uma temporada pra zoar na outra, tá ligado? Sim, a piada do Besouro Suco, né, cara? A piada do Besouro Suco. Isso, levou três temporadas pra ser concluída, né? Aí passou o Besouro Suco lá atrás, quando falaram a terceira vez. mas muito boa, cara, e vai voltar, eu li um site aí que vai voltar, não lembro onde. Que os caras toparam aí fazer mais uma quinta temporada. Espero que consiga reunir todos no mesmo episódio, pelo menos. É, no... Mas a Netflix trouxe todo mundo de volta pra uma outra temporada. Só que o da Netflix, eles já estavam muito conhecidos e não coincidia as agendas. Então, tipo, tem cenas que eles gravaram com tela verde, que não tava com os um frente pro outro, tá ligado? Pois é, cara. Sabe, teve umas bizarrices. Ah, é? Teve umas bizarrices. Que loucura. Tu vê que a última temporada dessa Netflix, às vezes foca num personagem só, sabe? Porque eles não conseguiam gravar juntos. Mas tem o Michael Cera de bigodinho e Simon Garfunkel em versão mariachi. Ah, a versão mariachi é a melhor de todos. Vamos passar pro próximo aqui, ó. Eu vou ter que ouvir essa porra, cara. Pera aí. É muito bom. 26, Friends. Aí eu não... Eu nunca assisti, não posso opinar. É legal de você assistir uma vez os episódios. Não, Friends é aquela série que é tipo Chaves, assim, cara. Tu assiste infinito, cara. Tu consegue assistir. Tipo, eu assisto até hoje, assim. É a série. é a série que tu... tá fazendo alguma coisa, não tem nada pra ver, vou almoçar aqui, bota um Friends, entendeu? É a série que vai passar em reprise a vida toda, e tu já conhece todas as piadas e tu ri mesmo assim, entendeu? Pelo menos pra mim é assim, eu comparo com Chaves, assim, pra mim Friends é tipo Chaves. Eu tenho uma cena de Friends que é quando a Phoebe vê o Ross beijando... Não, quando a Phoebe vê a Mônica e o Chandler se beijando, que ela fala, meus olhos, meus olhos. Cara, eu me mijo rindo daquela cena. Se eu ver só aquela cena agora, eu vou dar risada alto aqui. Eu vou dar uma de Glória Pires aqui, eu não posso opinar. Eu digo mais. Eu prefiro o Trump. Mas eu digo, quem nunca procurou o seu gêmeo de mão, né? Quem nunca quis ter um pato e uma galinha dentro de casa? Hã? Quem nunca quis trocar o seu sofá por um barco, não é verdade? Sabe que quem nunca, pato e quem galinha... Nunca se, quem nunca se importou com o Ross, levanta a mão, porque ele era o pior personagem da série. Vini, era o que eu queria dizer. É legal quando eles dois começam a virar parceiro de dormir de conchinha. Ah, é muito engraçado, né? Tem um episódio que eles dormem de conchinha. Nap Buddies. Nap Buddies, dude. Cara, aquilo é muito bom. Tá, Friends estão... Coloque na lista de vocês aí. Quem nunca odiou as namoradas do Ross? Tá, próximo da lista. VIP? Eles são novos. Louis Dreyfus? É isso. Sabe aquela série que eu sei que é boa, mas eu ainda não vi? É, essa mesmo. Alguém assistiu VIP? Não. Não. VIP não é aquele do. A Pri começou a ver aqui em casa, mas eu não. Ela disse que é muito boa. Disse que é muito boa. VIP é o da presidenta? Não é? Isso. Da presidenta americana. Presidenta vice. Vice-presidenta. Que é a Elaine. Elaine Baines. Old Christine. Cara, eu gostava. Cara, eu gostava da série do Old Christine, cara. Eu também, era meu. Muito a fuder, claro que Greg. Era legal, né? Caralho, podia estar aí no lugar desse The Larry Sanders Show aí, cara. Não, aí é o Mel Rose, cara. Não mexe na minha lista. Porra, Luiz! Caralho, cara! Próximo aqui, 24. Friday Night Lights. Também não assisti, então... Nunca vi? Não. Tá, próximo. Nem lembro do que é, cara. Deadwood. É sobre futebol, cara. Americano. Tem o cara do Edição de Amanhã. Não, mas vamos pro próximo aqui, Deadwood, cara. Deadwood. Não, mas o. É essa que eu quero falar. Vai, Coruja. Essa Deadwood é muito boa. É de um pai que morre a mãe, aí ele vai morar com os filhos numa cidade pequena. Ah, vai fuder, Coruja. Não. Aí tem a guria do Revenge. Isso não é Deadwood, isso é Everwood. Vai se fuder. E tem o Chris Pratt, né? Tem o Chris Pratt. Isso, Chris Pratt, a menina do Revenge. Não é essa série. Não é essa série. Eu assisti Everwood, vão tomar no cu. Vocês estão brincando com os meus sentimentos. Não tem Everwood, podia ter Everwood no lugar dessa merda. Tá? Cara, tinha a Sharon Carter, tá? Vão tomar no cu. Tá, Deadwood é a série que eu sempre ouço falar bem, mas eu não assisti. É de faroeste, essa porra? É um faroeste. Um Ian McShane. Sabe uma série... Bom, depois eu falo. É uma série de faroeste. Só o Zwist vai lembrar dessa série. Tá, próxima é... A 22 é Louis, que é aquela série do Louis... Pra quem não lembra quem é o Louis, no Príncipe em Nova York, tem uma hora a cena do Samuel Jackson. Sabe o gordinho que tá colocando o lanche, o dinheiro no pacote de lanche? Esse gordinho é o Louis. Essa série do Louis só teve uma temporada. Ele era um comediante. Não, continua um monte. Até hoje. Eu achei que continua até hoje. Uhum. Só que ela é meio inconstante, porque ela é independente, né? Ele que produz e tal. Né? E aí, daí ela vai, volta, vai. Aí tipo, não é frequente assim, sabe? Não teve todo ano, eu acho, mas ele tá sempre prometendo voltar. Eu não sei se agora não acabou de vez, porque ele tem esses outros projetos dele aí, aquela Orson Peele. Tá com andamento. Não foi ele que perdeu pro Rock Marciano? Uh, Cara, agora a próxima aqui é 21, aí é o The Office do Reino Unido, cara. Olha só. Tipo, eu até entendo a posição, porque eu acho que ela foi uma das pioneiras de série vergonha alheia, sabe? Então acho que eu entendo, apesar de não ter curtido tanto quanto a versão americana, eu até entendo ele tá nessa posição, assim, na frente do The Office americano, porque acho que o Rick Gervais, ele se especializou em fazer comédia vergonha alheia, né, cara? Caralho, sim, meu, tenho uma pena desse cara que você não tem ideia, velho. Vocês assistiram aquela do anão do Willow lá? Que é do Rick Gervais também? Ouvi não, falar, eu ouvi falar. Life's Too Short é demais, cara, mas é assim, ó. Tu tem que... Eu fiquei afim de ver porque dizem que tem o Val Kilmer no episódio, cara. Melhor episódio Batman. Episódio especial tem o Val Kilmer. Melhor Batman. Não, meu, melhor Batman é o George Clooney. Cara, o... Ah, é o Adam West. Adam West. Deixa aqui, Facebook desfazer amizade com Luiz. Isso. Tá, vamos pro próximo. Mas assistam Life is Too Short, porque é muito bom. Vini vai te dar uma good vibe, assim, tremenda. Sim, que tem um episódio especial do Val Kilmer, eles ficam falando em fazer uma continuação do Willow, caralho. Não, que é um dos meus favoritos, cara. Mas os outros episódios é muito bom. Os outros episódios são... A série mesmo tem... É duas temporadas... Não, porque o Liam Neeson sabe ser engraçado, cara. Nossa, sim, essa, claro. Essa cena do Liam Neeson é muito foda, cara. É muito foda. Mas vamos continuar aqui. O próximo é Cheers? Essa não é... Essa Cheers, eu fiquei pensando assim... Não é a dos policial andando de moto, né? Daí eu... Não, aquilo era Chips. Não, esse aí anterior ao... Como é que Danson, é? O Frasier. Tem o Ted Danson. Isso, o Frasier é spin-off. Frasier? Caralho, é sério? É, o Frasier é spin-off do Cheers, é. Peraí, mas Cheers é o da rádio? Não, é do bar. Do bar, tá. Tem é Cheers de saúde? O de Harrison Novão. O de Harrison Novão ali. No... Tá, vamos pro cabelo. Ainda era humano. O próximo aqui, estamos chegando lá, hein, cara. Estamos chegando no final da lista. Curb Your Enthusiasm, eu vi essa poucos episódios, cara. É a fuder pra caralho, meu. Nunca vi, é, mas bom. A Pri fala tri bem, assim. Eu vi o episódio da reunião do Seinfeld, cara, que é sensacional. O episódio da reunião do Seinfeld. É foda, assim, foda. Mas vamos continuando. 18, Star Trek. A série clássica? Acho que faz sentido estar na lista. Eu acho que faz sentido estar na lista. Eu acho que faz sentido, mas eu ainda prefiro as animações de Star Wars. Foda-se. Eu prefiro a nova geração, mas... clássico. Eu acho que ele vale pelo valor histórico. Uhum. Isso. Tipo Doctor Who, é porque... Pro gênero, ela foi importante. Sim. É, tá, pode ser. Próxima, okay, próxima da lista. Twin Peaks? Cara, era pra mim ter assistido isso faz tempo e eu não vi até hoje. Desculpa. Cara, Twin Peaks tem um troço foda. É, pode tampar o ouvido, então, por favor? É, que vai ter spoiler. Pode falar. Tô nem aí. Derruba o tom. Twin Peaks tem um troço foda que eu tava assistindo a série, mó envolvido, sabe? Tipo, meu, o que vai acontecer? Quem que matou a vaca lá, que eu esqueci o nome? Laura Palmer. E daí eu cheguei no meu trabalho e contei pra uma colega minha, cara, eu descobri uma série antiga que eu não vi na época que passou, Twin Peaks, né? Ela disse, tu vê, foi o pai dela que matou ela. Ai, que filha da puta! Caralho! E daí eu parei de assistir, eu não vi até o final. Aí tu desfez a amizade. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi negócio de série, assim, que o pessoal falando pra caralho. Saiu até livro, o nego fazendo... Sim. Aí no trabalho do Tom rolou uma nova série, Quem Matou a Colega Dele. Ai, cara, vamos continuando aqui. Okay, fala isso. É, não, é que eu ia dizer que Twin Peaks, esse negócio de tipo dela ser uma das primeiras experiências transmídia, é porque tipo tu precisa procurar em outros tipos de literatura explicação para as coisas do David Lynch, né? Porque ele não coloca nos filmes, né? Tu não consegue entender só assistindo o filme, tu não consegue entender o que ele quer dizer. Então tu vai para os fóruns para ver as teorias, porque na verdade tipo, são só teorias, né? Ele nunca explica nada, assim. Sim, o negócio dele é jogar lá. É jogar lá e, tipo, interpreta aí, sente aí, queridão, vai lá. Aí, é mais, tipo, mais ou menos naquela mesma vibe de pegar o roteiro, fechar um bagulhão, né? Entendeu o bagulhão. Próxima da lista aqui, 16, Mesh. Chegamos no Mesh que a gente citou lá no começo lá. Oh, só eu legal. E os Weish assistimos. É, só vocês assistiram. Eu não tô lembrado dessa série, do que ela se trata, cara? É na Guerra da Coreia. E são dois médicos que estão lá e eles meio que aproveitam pra, digamos assim, entre dar uma merda e outra na guerra, eles aproveitam pra sacanear os outros, ganhar dinheiro. É uma série de comédia na guerra. Sim, sim, eles montam uma destilaria ilegal de bebida no... E eles bebem com azeitona, sabe? Os caras estão vivendo uma vida relativamente boa ali, só que estão costurando o nego espatifado pela guerra, né? Sim. Pega as enfermeiras. Parece interessante. Pega enfermeira pra caralho. Tá. Vamos seguir aqui então. É, tipo, só pra encerrar. É a vida do Godoka, só que na guerra. Ok. É justo. É a vida do Godoka se ele mudasse pro Rio de Janeiro. Tá. A próxima é West Wing. Os bastidores. Nossa, do poder. Ah, bastidores do poder. Se passava na Warner, né? Eu acho que era. Uhum. Passava na Warner e passou no SBT também, não passou? Isso. Também, bastidores. Ah, tudo que passava na Warner passava no SBT. É. Mas aí eu não assisti, cara. Não posso opinar sobre. Vai, ô Luiz, deixa o próximo Late Show ali pra mim, que eu tenho uma série boa, pode ser? The Larry, Larry Sanders Show. Então, cara, podia ter, ó, Smallville aí no lugar, cara. Olha aí, ó. Eu acho que Smallville é importantíssimo. Agora eu peguei a vibe do Luiz aí, ó. Sem Smallville, a gente não teria a DC na TV, que é muito melhor do que a DC no cinema. A gente não teria Legends of Tomorrow. É, a gente não teria Super. A gente não teria as Legendas de Amanhã. É, a Legenda da Manhã. Isso aí. Não teria. Não teríamos a Super Rapariga. Super Rapariga. É, Super Moça, Super Moça. Tá aí, ó, próximo aqui, ó. Mais um pra vocês colocar aí, ó. O Late Night com o David Letterman. Vai aí, Luiz, vai ali. É. Senão eu vou. Podia ter o OC. É, podia ser The OC, né? The OC, um estranho no paraíso. The OC, um estranho no paraíso. The OC. Tá ligado que a gente vai ser obrigado a fazer um podcast só pro CW, né? Cara, podia, cara. Tem várias séries a fuder no CW. Tem, cara, Vampire Diaries, The Originals. Não. Pô, quem que chamou esse cara, porra? Gente, nós estamos... É noite e meia, vamos lá. Tô quase terminando. Tem Super Neto. Tô quase terminando. Olha, a 12 é Game of Thrones, que... Cara, alguém conhece? Eu considero boa, mas eu não colocaria nessa posição tão alta assim, cara. Tipo, eu acho que é muito hype em cima. Cara, em comparação com o resto da lista, sim. Eu acho que tá não, mas assim, Game of Thrones... Não. Tá no lugar. Se você fizer a lista aí das suas 20 séries preferidas, o Game of Thrones entra pra todo mundo, entende? Ah, não sei, cara. Eu acho que ela é tipo Friends. Ela é aquela série que todo mundo assiste. É um Friends medieval, tá ligado? Não, é um Sex in the City medieval. É o Sex in the City medieval. Ross, aí é o Joe Snow, que ele olha e fala assim, meu, ele comeu e tal. Aí tem, tipo, o Chandler Targaryen, tá ligado? Tipo, é um cara irônico. Eu diria que é o Chandler Lannister. Pô, melhor. Só que ele é anão, tá ligado? Ele é anão. Só que se fosse tipo um Sex and the City medieval, os monstros é menos horrível em Game of Thrones, hein, cara? E a Rachel. Caralho, Daenerys. A Daenerys é a Rachel, velho. Ninguém gosta dela. Rachel Daenerys. Por quê? É a Rachel Daenerys Targaryen. Cara, próximo aqui da lista. Freaks and Geeks? Essa é o Vini que comentou. Aí do... sim, cara, aí sim. Freaks and Geeks é a fuder pra caralho. Ah, Apatow. Inclusive, eu vou assistir Freaks and Geeks de novo, cara. É muito foda. Ah, já fiz isso. É uma temporada só, né? É uma temporada só. Mas vale muito a pena, cara. Jason Segel, Jason Segel, James Franco, Seth Rogen. Cara, tem uma galera. Tá toda a galera ali, né? Tô todos amigos. E ainda fica a dica aí, o episódio especial de D&D que eles têm, que tem o Carlos the Dwarf, cara, que é... Caralho. Que é quando... James Franco vai jogar RPG com os piá, né? E eles, ele tá perdido na vida. Ele faz um anão e eles perguntam, ah, como é que é o nome do teu anão? Ele, ah, Carlos. Eles dizem, porra, por que tu botou o nome de Carlos, o anão? Eles, cara, é o personagem dele, meu, vocês devem respeitar a vontade dele, meu, Carlos, o anão. E, tipo, cara, é muito a fuder, porque, tipo, o cara que tá mestrando RPG pra eles, eu acho que o Luiz vai dar mais risada que os outros. Eu tenho um amigo que é igual a ele, velho. É fisicamente igual ao cara, meu. Tipo, é bizarro. E a turma dos Piá tem o Martin Starr, né? Um dos Piá é o Martin Starr. Qual que é o Martin Starr, cara? Que é o cara que tá no Party Down, que é o cara que tá no Silicon Valley. Ah, sim. Que é o Raver Chuck. É. Isso, que é o Raver um dos Chuck, Piá. Que é zoadaço. Que ele se veste de mulher biônica no isso. No episódio isso. De Halloween. Mas é legal porque tem o Marshall também, do How I Met Your Mother. Jason Segel. Jason Segel, desculpa, eu não lembro. Eu acho que a gente comentou. Linda Cardellini. Linda Cardellini, demais nessa série, cara. Nossa. Ela tá demais. Ah, ela tá linda até hoje, né, cara? Sim, ela faz jus ao nome, né? Nossa. Cara, ela é linda. Cara. Eu gostei dela tanto em Freaks and Geeks quanto em ER, fica a dica aí pra gurizada. Cara, e essa série ela tem uma crítica fodida também a bullying, a toda essas nóias aí de galera de época de colégio, galera que tá se formando. E outra, a Linda Cardellini, pra galera que tinha fetiche na Velma, né? Ela é a Velma do Scooby-Doo. Ela fez a Velma, mas eu prefiro a Boobstar de Velma. Eu ia dizer que a Linda Cardellini casou com o Hawkeye. Ah, é? Ah, verdade! É, ela é a senhora Hawkeye, no Avengers. Tá certo. Tá, vamos passar pro próximo aqui. Daily Show. Podia ter Xer no lugar aí, Luiz. Será que a gente vai botar no lugar Daily Show? Marvel vs. Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. Podia ter Shasta no lugar. Agents of S.H.I.E.L.D. Ai, cara. O próximo aqui... Cara, que série é essa, tá? Ah, não. Peraí. Desculpa, All não. All in the poderia... Family não é uma... Fala, Coruja. Não, no lugar do The Daily Show tinha que ter One Tree Hill. Caralho, One Tree Hill, cara. One Tree Hill é outra série estilo Malhação, que é bacana também. Porra, meu, tinha um maluco lá que ficava paraplégico, andava, ficava paraplégico de novo. Porra, fala, Tom. Indo já na próxima, mas All in the Family é um spin-off de Game of Thrones com a família da Cersei? Não sei. Caralho. Ficou bem errado. Demorei. Mas é uma série das antigueiras aí, cara. Vamos pra próxima, estamos quase terminando, vamos lá. Saturday Night Live. Não precisava estar aí, cara. Um cacete planeta americano zoado, cara. Porra. Cara, eles copiaram o cacete planeta, né? Eles copiaram o Night Live, importante pra caralho. Eu sei que saiu um monte de... Não, tô ligado que é importante, mas muitas coisas boas saíram do Saturday Night Live e não ficaram lá, tá ligado? Tipo, sei lá, Caça-Fantasmas, porra, o filme dos Irmãos Cara de Pau. Tipo, um monte de coisa a fuder saiu de lá, mas tipo, era muito massa sozinho. Era muito mais legal sozinho do que no Saturday Night Live, tá ligado? Na verdade funciona muito como uma malhação. Ele é uma escola de atores, vão filmar. Eu diria que funciona muito mais como de comediantes um Zorra vão filmar. Total. Exato. Como um Zorra Total das antigas, tá ligado? Que tinha as... Só que a parada é ao vivo, né? Só que a parada é ao vivo, né? É ao vivo. E à noite, caralho. É ao vivo. No sábado. E no sábado. E de noite. Tá. Mas eu sei que saiu vários, só que eu nunca pude acompanhar, porque aqui só passa, acho que TV a cabo, né? Então, tipo, nunca consegui ver nada. Eu lembro que saiu passava... um monte de cara foda, né? Passava no Multishow de noite e junto com um programa que era um absurdo de afuder, que acho que o Luiz... Não sei se o Luiz vai lembrar, que o Luiz manja essas paradas de comédia e tal, que não era Just For Laughs, cara. Aham, era muito... Cara, era um bagulho absurdo, velho. Eu assisti aquilo, deu ria, deu mimijar, cara. Literalmente. Sim, eu via também. Era muito, muito bom. O próximo, muito bom. Próximo da lista é Twilight Zone. Além da imaginação. Além da imaginação. Bota para um caralho voador gigante, cara. Que era o Black Mirror sem tecnologia. É o Black Mirror antes de ser Black Mirror. É. Massa, massa. Acho que tá... Massa pra caralho. Compensa. Ah, era muito bom. Tem episódio do Twilight Zone que foi refilmado e os caras refizeram e não sei o que. Tipo, tem aquele filme A Caixa, é um episódio do Twilight Zone que os caras refilmaram. Que o cara do Tony Dark lá refilmou. Tem aquele episódio especial que, tipo, ele é. Não sei se todos eram em preto e branco, porque eu sei que tem o Twilight Zone das antigueiras, que é todo em preto e branco. E daí depois eles continuaram a série em colorido, se eu não me engano. Isso. Mas tem um episódio que eu acho foda pra caralho, meu, que é do maluco que para o tempo quando as bombas atômicas estão caindo em cima da cidade. Ah, é uma mulher. Tem uma caixa mulher. Que para o tempo. É. Ela desenterra uma aí, caixa que para o tempo, assim. E aí fica numa bad vibe do caralho, meu, porque, tipo, pra continuar a vida dela, tipo, ela pode continuar vivendo com o tempo parado e, tipo, e se ela fizer o tempo continuar andando, tipo, todo mundo morre. É, não, que só ela no planeta final, inteiro. No final, ela para o tempo e tem uma bomba parada em cima da casa dela. Em cima da casa dela. E aí, sabe, tipo, o que tu vai fazer? Não tem, vai não viver tem o tempo todo, a eternidade sozinha ou vai desativar o negócio? Exatamente. Aquele do cara que vê o Gremlin na asa do avião? Sim, claro. Sim, esse é fuder também. Vamos pro próximo aqui, então. Simpsons. Simpsons. Que já foi bom. Simpsons. Já foi bom. Já foi. É. Tinha que ter um Futurama aí junto, né? Futurama ou no é lugar, foda. Talvez. Futurama é foda. Tinha, mas, tipo, diferente. Vou fazer uma comparação aqui. É diferente do Lost, que, tipo, é aquela tua ex que tu não curte falar sobre, porque, tipo, foi muito a fuder, mas acabou de uma maneira horrível. Simpsons é aquele relacionamento que, tipo, teve altas e baixas, tipo, tinha um monte de coisa legal, mas tinha um monte de coisa ruim também, e aí meio que cansou, e aí vocês dois decidiram ter uma amizade saudável, oh, Vini. Vocês não se falam, tá ligado? Vini. É mais ou menos o que rola comigo e com Simpsons. The Simpsons é a ex-mulher, que só vem falar contigo quando é pra pagar a pensão. É tipo isso, cara. Eu olho na TV os episódios atual e digo assim, E digo mais, cara, o fato de terem trocado o dublador do Homer me incomodou para caralho, sabe? O tipo... cara morreu, né, meu? Não, mas trocaram antes, né, cara? Não, mas morreu antes, trocaram antes. Porque eles estavam, se eu não me engano, porque eles queriam Hogwarts pela venda dos DVDs, tá ligado? Só que os caras não estavam pagando. Ele falou assim, pô, meu, se eu não vou receber, então, tipo, pô, se fode aí, cara. Não vou fazer mais, não. E... Daí os caras olharam pra ele e disseram, tá, pode crer. E daí ficou assim. Tá. Se eu não me engano, era ele que tava puxando o carro do negócio. Vamos pra próxima, a gente vai falar bastante aqui. Porra, Seinfeld, cara, Seinfeld já tá no topo. Believe it or not, Serenity now! Serenity now! Cara, Seinfeld é incrível, mano. É a melhor série de todas, cara. Cara, aquele quadro lá, meu, do George, velho. Eu fico imaginando o Seinfeld atual zoando as coisas atual, assim, sabe? Tipo, uh-huh. E seria muito foda, assim, cara. Seria muito caralho, cara. A Pri queria ter aquele quadro do George na sala, assim. Tipo, ela queria... Como é que é o nome do quadro? Cara? Deixa eu procurar aqui. É The Timeless Art of Seduction. Tem o The Timeless Art of Seduction e tem o Kramer também, não the tem? Kramer, aquilo, né? Esse aí a gente tem, a gente só não botou moldura ainda. Uh-huh. The Kramer. O Evandro é o favorito, que é o Festivus. Festivus, cara. Melhor. É. Aqui, e ó. Tem gente que comemora mesmo, né? Tem muita gente que comemora o Festivus. Vou colocar o quadro do George no banner. Mandei aí. Caralho, cara. The Timeless Art of Seduction. Demais, cara. É muito bom. Vamos passar pra próxima, cara. Seinfeld é foda e pronto. Eu só queria dizer que acabou a greve, vou ter que voltar a trabalhar na padaria. Ai, caralho, mano. 10 anos depois. Que vibe, cara. Velho, o cara matou a noiva dele. É o que eu ia dizer, sabe? Tipo, se vocês forem casar, meu, tipo, pô, os que acho que tem maior chance de casar aí, tipo, é o Tom e se o Tom já não é casado, o Tom e o Luiz, cara, caprichem nos convites, por favor, cara, sabe? Tipo, usem cola. Não usem mais barato. Não pela gente, tá ligado? Que provavelmente nem vai ser convidado, mas, tipo, pelas pessoas que vocês gostam, tipo, os noivos, sabe? Tipo, capricha nos convites aí. Não pego mais barato, tá ligado? Pô, mas cara, uma coisa que eu sempre lembro do Seinfeld, cara, é a incrível capacidade deles de, tipo, os relacionamentos. Eles eram pessoas horríveis. Capacidade deles de se meter nos piores relacionamentos possíveis, cara. Mas era, tipo, era sempre um treco bizarro. Mas era eles que estragavam. A mina era a presa, cara. Sim, eles eram o problema. Eles eram o problema, cara. A mina tem mãos grandes. Não, aí tem a mina que não tem problema nenhum. No final, tipo, sei lá, os pais dele gostam dela, e aí, tipo, nós não vamos poder. Sempre tem um problema, mesmo que não tenha problema, né? O fato de não ter problema é um problema. Sim, tem aquela guria que gosta do George, mas só que ele bota fogo na casa dela. E ele atropela as crianças e as velhas na festa, cara, pra fugir. Caralho, cara, ele é o presidente. Ele é o presidente da falecida da fundação com o nome da Art Vanderlei. Noiva, cara. Pô, Art Vanderlei, cara. Que vibe, cara. Art Vanderlei, biólogo marinho, cara. Caralho, o sorrisado do Vini empolgado, filho. Foca morrendo. Ah, meu Deus. Era muito bom, cara. Era muito bom mesmo, cara. Seinfeld é foda, meu. Seinfeld é foda. Vamos continuar aqui, cara. Senão a gente vai passar. Senão a gente passa a noite falando de Seinfeld. Falando de Seinfeld. O próximo é. Opa, travou. Mad Men. A série que eu não consegui ver porque as pessoas não param de fumar e isso começou a me incomodar, assim, tá ligado? Cara, eu assisti acho que uns 5 episódios, assim, e as pessoas não paravam de fumar, fumavam em tudo que era lugar, deu, bah, que saco, eu não consegui ver, não deu. Eu vou te dizer que eu tentei assistir Mad Men, porque eu ouvi falar, não, Mad Men, uma série foda e tal, deu, caralho, cara, uma série da Mad, eu fiquei pensando assim, porra, da Mad, né, cara? Série da Mad. Daí eu fui ver. Não era, cara. E aí eu brochei foda da série. Tipo, eu já li que, tipo, ah, fudeu, os caras mandam bem pra caralho. Roteiro bem feito, história com uma continuidade foda e tal, mas, bah, não rola, cara. Não vou assistir Mad Men, desculpa. Ah, cara, porra. Não vai rolar. Pô, tem o John Hannah, cara, o mão da porra, né, velho? João Presunto. É, mas, pá. João Presunto. João mas eu não vou assistir. Mas eu nunca assisti também, nunca assisti. Não vou assistir até porque, episódios, tipo, e não deu, cara. Não é um bagulho que me interessa muito, assim. Tipo, acho que eu não curti muito a vibe, a ideia da série. Então. A galera tá fumando demais, cara. O próximo é Breaking Bad, que eu concordo. Pá, meu, eu discordo. Eu discordo fudidamente dessa posição aí, porque, tipo... Podia estar em primeiro, né? Não é porque tá em primeiro, cara. Pelo mesmo motivo que tu acha que, tipo, Game of Thrones não devia estar ali. É muito hype e é muita punhetação em cima dessa porra, cara. Eu nunca vou assistir Breaking Bad. Vai tomar no cu, Breaking Bad. É, vai tomar no cu. Eu vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero. Breaking Bad era uma série boa que eu descobri porque... Eu já falei isso antes. Falou no outro podcast. Era uma série boa que eu descobri porque era a série séria do pai do Malcolm. É. Eu vi uma propaganda na Sony... Da primeira temporada, que era assim, tipo, Breaking Bad, até que ponto você chegaria? E era o pai do Malcolm careca, com um prédio explodindo atrás dele, assim, ó. Caralho, vou ver essa série. Aí já tinha acabado a primeira temporada. Será que tem ele patinando, né, cara? De cueca branca, assim. Aí, de cueca branca tem, né? Aí, tipo, eu tinha acabado de acabar a primeira temporada e eu baixei ela toda, eram 7 episódios só, eu assisti. E aí eu comecei a indicar pras pessoas, né? Eu disse, bah, essa série é fuder. Aí começou a segunda temporada, eu comecei a indicar, tipo, ó, Breaking Bad, essa série é fuder. E as pessoas, ah, tu e teus seriadinhos aí, ah, não sei o quê. Aí, tipo, cara... Se passaram anos, assim, eu fui acompanhando a série, tipo, ao longo de todos os anos. E, tipo, sempre achei uma série boa, tanto que eu deixei de acompanhar várias séries e ela eu nunca deixei, assim, sabe? Eu sempre achei uma série boa, tipo, uma série diferente das outras, que ela tem aquela vibe de cinema e tal, sabe? Isso. Só que, claro, só que, tipo, daí na última temporada, antes do hiato que teve pra os 5 episódios finais, assim, Cara, foi um hype, eu não sei o que, que eles fizeram, cara, que, tipo, eles devem ter pago uma lavagem cerebral por onda de rádio, assim, nas pessoas, assim, tá ligado? Não, tipo, não, eles começaram a distribuir assim. Metanfetamina. Eu acho que sim, cara, acho que foi divulgar, isso, cara. Pra divulgar, né? Não, não, mas eu vou dizer um negócio, Luiz, o problema não é esse, cara, o problema é o seguinte, por exemplo, tu sempre foi um cara mais comedido, um cara gentil, aceita umas piadas muito merda minha. Então, tipo, tu é um cara bem comedido e tal. Tipo, porra, tu vai indicar a série pra um cara que tu acha que tu vai gostar e tal. O meu problema é o filho da puta que, tu tá andando do lado do cara e ele olha pra ti e fala assim: aí, ó, já viu Break Bad, cara? Já viu Break Bad? Assiste Break Bad, cara. Vê Break Bad. Break Bad. Não sei o que lá, cada cinco palavras, cara, quatro é Breaking Bad. Cara, vai tomar no cu. Esse é o cara. Não vou ver, cara. E esse é o cara que descobriu a série no hiato entre os cinco últimos episódios, entendeu? Exato. Que aí o cara fez uma maratona no Netflix. Ele usa toda a metanfetamina possível e daí ele fica, tipo, 77 horas acordado vendo um episódio por hora, tá ligado? Ele fez maratona no Netflix e aí achou, tipo, descobri a mina de ouro aqui, cara. Descobri a melhor série de todos os tempos. Tô e essa viciado. É a única, te dizer, Breaking Bad é a única série que eu digo, eu nunca vou assistir, cara. Mas eu acho que, tipo, Breaking Bad é uma série boa, só que ela também é um exemplo de como as pessoas precisam de permissão pra gostar de alguma coisa, entendeu? Porque, aí as pessoas que, tipo eu, que via Breaking Bad lá no início, eu indicava e o nego cagava pra mim. Aí a grande mídia jogou no colo, entendeu? Jogou, tipo, ó, essa aqui, aí, tipo, isso aí planinho do jornal, assim. Pra grande mídia, pulaninho do jornal falou que essa é a grande série dos tempos de hoje. Então eu vou ter que ver, não posso ficar de fora dessa festa, tá ligado? O Luiz, ele se sente mais ou menos que nem eu quando eu indico as coisas pros caras do site, e os caras do site indicam pras outras pessoas gostam, mas quando eu indico, elas não gostam. É bem isso aí, Luiz. Então, tipo, tu indica, as pessoas cagam da indicação, e a outra indica, e o cara... Pô, aí, ó, vou assistir Maximum Overdrive, ó, que o Zwast me indicou. Tipo, porra, eu indiquei pra esse filho da puta 2 dias atrás, ligado? Vamos. De uma certa forma... Ô, Vini, de certa Vini forma, já fez até feliz. Post, né? Já, fiz mesmo. Mas vou dizer que eu preferia que tivesse Sons of Anarchy no lugar de Breaking Bad aí, cara. E não tá aqui, né? Não tem. Certa forma, eu até fico feliz, assim, que isso tenha acontecido com Breaking Bad e não com Verônica Mars, que pra mim é a melhor série de todos os tempos. E, tipo, as pessoas não caíram na hype, cara. Né? Muito, eu ajudei a pagar o filme, né? Eu sou backer do Kickstarter do filme. Sério? Que massa, cara. Aham, eu tenho o filme, eu tenho o DVD, eu tenho a camiseta, tenho o pôster aqui na minha sala, assim, que eu ganhei do Kickstarter. Eu curti pra caralho o filme. Ele é um presente pro fã, né? Ele é cheio de fanservice. Sim. Tem a Jessica Jones, cara. Tem. Mas tem ela na série também, né? Ela na segunda temporada. Vamos encerrando aqui, cara. O próximo é The Wire. Alguém assistiu The Wire? Cara, essa série, velho, é um dos bagulho mais louco e mais a fuder que eu já vi, velho. Tipo, ela não é só uma série. Ela é, tipo, ela é toda uma crítica social a racismo, a violência, a política, tipo, tudo que acontece de bad, tá ligado? Que não é Breaking Bad, mas tipo, tudo que acontece de ruim na sociedade americana, meu, em grande parte, mas aquele ruim mais pé no chão, tá ligado? Não política, porque não sei o que lá, agora política externa, não, é tipo, nego tá atravessando a roupa com uma laranja, passa um maluco, metralha 35 cara, e aí, tipo, porra, o que vai acontecer agora, tá ligado? Tipo, isso que eu tô falando, meu, é uma série bem pé no chão, mas ela é violenta, ela é agressiva, ela vai te mostrar uns bagulho tenso, ela vai te deixar triste, ela... Cara, e o mais foda é o que eu vou dizer, cara, eu assisti 3 episódios de The Wire, cara, e eu tô muito afim de assistir o resto, porque, tipo, o bagulho é fantástico, meu, HBO, assim, ó, eu baixo as calças, ponho as duas... Eu baixo as calças, ponho as duas mãozinhas na mesa e falo, vem. Pá, é muito foda, velho. Massa. The Wire. Legal. Pá, eu também, eu tava assistindo, lendo a sinopse aqui, deu vontade de assistir, cara. Por último, primeiro aqui, né? Sopranos. Pois é. Que dizer, né, cara? Que falar sobre essa família maravilhosa que todos amam odiar, né, cara? Que bom, falar bom, dessa cara. Grande família. Eu tenho que terminar de assistir, cara. Eu tenho que terminar de assistir, que eu era até parceiro de fazer um podcast de Sopranos. Cara, é tipo... Eu curto máfia, eu curto esses bagulho errado, tá ligado? Tipo, Desafio no Bronx, tipo, esses filmes de máfia, esses filmes de família italiana e o caralho é quatro, tipo... E essa série, velho, ela é tão errada, cara. Tipo, no final, eu fiquei triste no final, cara. E faz muito tempo que eu vi e, tipo, eu fiquei mal. Eu não terminei ela, cara, tem que terminar ela. Eu fiquei mal, mas eu fiquei mal, tipo, eu vou falar por que eu fiquei mal sem dar spoiler. Eu fiquei mal porque eu fiquei pensando assim, caralho, tipo, a história da série termina aqui, mas na minha cabeça a história continuou, tá ligado? Uhum. Tipo, a história ia ter que continuar de algum jeito. É aquele mesmo sentimento que eu falei, acho que foi com o Godoc, que eu tava falando num outro podcast, quando tu pega um livro pra ler, e daí tu te apega ao livro, e daí tu te apega aos personagens. Sim. E tal, daí tu... Pai, eu não quero acabar de ler, tá ligado? Porque senão depois eu vou... Tipo, eu vou ficar com saudade de... E não vai ter mais, né, os personagens. Não vai ter mais, tá ligado? Uhum. Pai, tinha uma vibe muito da hora, cara. Uma puta de uma série, velho. Eu não sei se é justo estar no primeiro lugar, porque tem um monte de outras coisas boas, um monte de coisa que não foi citada. Sim. Vamos fazer uma rodada, então. Eu só quero frisar que dessas 100, eu anotei 14. Eu fiz a contagem que das séries que eu realmente curto dessa lista de 100, tem só 14 desses 100. E pra eu mim, anotei 11. 11? E pra mim, pra mim faltou Community, que eu acho uma puta de uma série, faltou, né, cara? Cheio de referência pra caralho. Faltou Community. Rick Morty. Rick Morty. Claro. Faltou, com certeza. E o Westworld, cara, que o Westworld pra mim foi uma puta surpresa, assim, que eu esperei até acabar, eu nem tava todo mundo no hype do Westworld, eu meio que caguei, assim. Aí depois que terminou, eu disse, vou assistir o Westworld aqui. E, puta, velho, sério, eu achei muito foda, achei do caralho. Depois, em seguida, o Coruja terminou também, né? Mas, porra, achei foda pra caralho. Deixa eu ver, Zwest, o que, tu acha que faltou? Pra mim faltou Malcolm. Porra. Ah, fuder pra caralho. Verdade. Ah, puta que pariu, verdade, sabe, cara. O que eu acho mais foda do Malcolm é que com o Malcolm acontece a mesma... Vai, vou usar o pior exemplo possível. Que acontece a mesma coisa com o Naruto, por exemplo. Tipo, o personagem principal é o que dá o nome pra série, mas, tipo, o resto é muito mais legal, cara. Exatamente. O resto é absurdamente muito mais legal do que ele. Caralho, tipo, eu gostava muito do Reese, cara. O pai do Malcolm era fuder, o irmão mais velho do Malcolm era fuder, o Reese era fuder, o Dewey era a fuder, a mãe dele era fuder, o gordo do mercado era fuder. Ele era muito fuder, cara. Cara, o Malcolm era um bosta, cara. Tipo, o Hot Wheels brother dele lá, o cadeirante, era maneiro. Sim, era muito fuder. Os pais do cadeirante eram fuder. Cara, tipo, porra, só o Malcolm sobrava mesmo ali, cara. Tá ligado que o irmão mais velho do Malcolm, o irmão mais velho do Malcolm era casado com a dona do The Seventh Show na vida real, na época? Tá brincando, cara. Uhum. Ele é irmão do Hyde do The Seventh Show, né? O irmão mais velho do Malcolm. O Franklin? É o... Ele é irmão do Hyde? Ele é irmão do Hyde. Ele é... Não sei se ele é mais novo ou mais velho que o Hyde, acho que ele é mais velho até. Caralho, cara. Zeste, mais alguma? O que mais? Malcolm, Firefly. Boa. Ah, cara, Firefly, que tristeza, né, meu? Tipo, eu nunca parei pra ver Firefly inteiro, eu assisti alguns episódios e o filme, e tipo, pô, parece um bagulho com potencial fudido, tá ligado? Tinha, né, cara, mas foi antes do Joss Whedon fazer o Vingadores. Não, né, então... não digo o Joss Whedon, não dá pra colocar nenhuma culpa no Joss Whedon. Não, não dá, cara, mas só pelo nome dele. É toda da Fox, cara. A Fox, ela, tipo, ela dá tiro no pé só, né? Se ele tivesse nome, na época, o nome que ele tem hoje, tipo, tinham deixado ele fazer 10 temporadas daquela merda. Uhum. Verdade, cara. Não, tipo, eu não sei como é que eles não conseguiram trazer de volta, né, cara, depois que ele fez... Não, o mais foda é que o que eu ia falar era justamente sobre isso, tipo, alguém tinha comentado algo sobre fazer... Continuar a história do Firefly, tá ligado? Ou fazer um remake, uma coisa assim. Só que, tipo, o bagulho ele é tão pessoal e os atores ficaram tão envolvidos e eles estão tão marcados por isso, tá ligado? Tipo, tu não ia conseguir fazer um Firefly sem o Nathan Fillion, tá ligado? Ou, ou sem o... Pô, como é que é o nome do piloto lá, o que faz o robô do Rogue One? Não, agora já dá pra fazer. Ah, o Alan Tudyk, o Alan Tudyk. É, o Alan Tudyk, tipo, pô, aí fica foda, né, meu? Como é que tu vai fazer um... Tipo, tá tudo bem, tá, tem o filme, eu tô ligado no que acontece no filme e tal, mas, pô, sem os atores da série original... É, acho que não fazer em CG. Agora dá pra tá, Zeist, mais algum aí, cara? Cada um que o Zeist cita, o Vini fica falando por duas horas. Desculpa. Esse aqui não vai falar, Star Trek Nova Geração. Tá bom. Mais algum? Calma aí, Batman falar... Animated Series? Não vai falar de Stargate? Boa. Zeist. Batman Animated Series, foda. Não gosto de Stargate. A Married with Children, é um amor de família, né? Pau Band. Pau Band. Foda pra caralho. O que mais? Rick and Morty é marcado também. Street Fighter Assassin's Fist. Porra, esse é foda. É muito cara, legal, cara. Tava pra ser uma segunda temporada disso aí, não tava? Tava, mas ficou por essa mesmo. E pra encerrar, Esquadrão de... Police Squad. Police Squad era muito bom, cara. In Color. A série da cor que precisa vir aí. Coruja. Vamos ver aqui. Das 100, eu acho que eu consegui restringir pra 10. Oh, parabéns. Só que assim, ó, basicamente eu tava olhando, 3 de ficção científica e o resto tudo de comédia. Das séries que eu incluiria, que eu acho que faltou ali, foi Sons of Anarchy, com certeza. Sim. Uhum. Eu acho que mais que Friends, How I Met Your Mother, acho que é melhor. True Story! É. O currículo do Varney, cara. Você não viu o currículo do Varney? O melhor currículo do mundo. True Story. Varney Stinson! É. It's awesome! Awesome! Que mais, Coruja? Firefly, o Zestio falou. Na verdade, eu só botei porque ele falou, daí eu lembrei. Pô, como é que eu não vi spin-off de Doctor Who lá? Tu não curtiu aquela porra? O Torchwood? Não, é pra tanto. Se eu fosse dizer, eu ia dizer o Sherlock. Doctor Watch. Ou da BBC. Tava na minha listinha aqui de coisas que não tava na lista. Verdade, Sherlock. Inclusive, saiu a quarta temporada já e eu vou assistir, tipo, saindo da gravação. Eu tenho que terminar a terceira. O negócio tem 3 episódios, eu não consegui terminar. É 3 episódios que tem, tipo, 50 horas eu cada um. Eu sou muito bosta. E aí, Coruja? Mais alguma? Não, acho que só isso tá bom. Tá, Tom? E o Tom hoje foi trabalhar. Foi trabalhar. Tom foi dormir. Vini. Tá, então vamos lá que agora eu vou demorar. Ou tu quer me deixar por último? Caralho, não. Fala no corridão. Tá, então, aí, vamos lá, momento de desenterrar algumas séries então. Eu curtia muito uma vibe que tinha, que era sábado de manhã no SBT, cara, que passava série pra caralho. Tava tipo umas 8 séries, assim, um episódio atrás do outro. E era tipo coisas como, só os Zuest vai lembrar de Doutora Quinn. Nossa! Doutora Quinn, que era uma série de Velho Oeste, onde contava as histórias da Doutora Quinn, que era uma médica que atendia aos homens do Velho Oeste e os homens que cuidavam das companhias de trem e os bagulhos lá. Cara, era muito a fuder, velho. Eu acho que faltou ali um Xê na Princesa Guerreira também, que era um bagulho sensacional. É verdade, legal. Era muito bom, apesar da vibe meio repetitiva que ficou depois, e a Xena usando katanas e indo pra China e encontrando um Jesus genérico chato pra caralho lá. Mas tinha inclusive eles tendo matado o Joxer, que era o irmão do Sam Raimi, que tipo, fez falta. Pô, falando em Sam Raimi, eu tenho que citar Ash vs Evil Dead. Ash vs Evil Dead. Esqueci de colocar na minha lista. É, uma outra série também que eu acho que o Luiz ia curtir, ou que ele curte, né? Que é o Who Line Is It Anyway? Que era um bacana. Essa série era do caralho, demais, cara. Velho. Os caras do Drew Carey Show, era muito foda. Era muito a fuder, cara. Tipo, era um bagulho que tipo, tinha que durar pra sempre, tá ligado? Verdade. Deixa eu ver, a gente falou de Beavis e Butthead também, tinha o Rei do Pedaço, cara, que eu achava muito legal, era cara. Legalzinho. Tipo, tinha umas paradas meio... tinha umas paradas meio deprê, assim, umas coisas meio bad vibe, mas tipo, era legal, mas, cara. Mike Judge, até quando ele erra, ele acerta, tá ligado? É também, bom. Também. Outra série aí que eu achei que faltou aí, Fringe, que é mó maneiro. Aham, cara, mó verdade, caralho. Eu curtia pra caralho Fringe. Fringe é massa pra caralho. Tem algumas séries britânicas, cara, que tipo, aquela vibe, tipo, só eu assisti e achei a fuder pra caralho. Tem uma que se chama Hit and Miss, que é uma série, tipo, que o Tom, eu acho que ia curtir, que é sobre uma transexual que é uma assassina de aluguel, cara. E, tipo, é a fuder pra caralho, meu. Assistam Hit and Miss. É com uma mina, acho que ela fez aquele filme com aquela garota de ouro, que ela é uma lésbica, e aí, tipo, ela parece um gurizão no filme. E, tipo, ela faz o par romântico da... Porra, é a mina que fez o Karate Kid 4, caralho. Como é que é o nome dela? Hilary Swank. Ela é o par romântico da Hilary Swank no filme, ela faz o Hit and Miss. E aí, tipo, é a Chloe Sevigny? É a Chloe Sevigny. Ela é uma estranha, aquela? É isso, ela é uma transexual, um homem que vira uma mulher, e ela vira uma assassina de aluguel. Só que daí, tipo, ela recebe uma carta dizendo que uma antiga namorada dela havia falecido. E daí ela vai pra uma grota no interiorzão da Inglaterra, assim, daí ela descobre que ela tem, tipo, um casal de filhos. E aí, tipo, é uma vibe muito estranha barra legal, sabe? Tipo, e tipo, outras séries mais da hora. Tem uma recente que acho que é Paranoid, que é bem legal, que é uma inglesa também, que vale a pena dar uma conferida, que é da Netflix, que é de umas loucuragens, tipo Law and Order, só que na Inglaterra. Tem a Misfits, que até a terceira temporada é fantástica. Boa, bem lembrado, Vini, bem lembrado. Misfits, e aí depois eles começam a esmerdalhar tudo. Tem um guilty pleasure meu, que é o Malhação Hardcore, como eu chamo, que é o Skins, que eu adoro. Cara, é vergonhoso falar, mas eu adoro Skins. Todas as temporadas, tirando a quinta e a sexta, eu acho fantásticas. E tem uma outra série também, que eu não me lembro o nome agora, porque me falha a memória, mas é como se fosse um Skins, só que de uma galera na faculdade, e que é, tipo, todo mundo morando numa república, e daí, tipo, o cara pega Malhação, tá ligado? Malhação. É uma vibe bem assim, mas é legal. Eu vou parar de falar, porque senão vai ficar até amanhã. Obrigado. Um que eu esqueci, lembrei agora, que eu botei essa imagem do jardim japonês do Police Squad, né? Uhum. Eu lembrei agora de uma série que era Shogun, cara. Shogun era legal pra caralho. Shogun. Eu vou... Porque eu tô cheio de Mifune, cara. Eu lembrei de apenas um show, mas eu vou parar de falar, senão eu vou continuar lembrando de série até amanhã. Vai, Luiz. Tá, faltou lá, Luiz. Sarah... Manda pra faltou... lá, agora. É agora. Faltou Sarah Connor Chronicles. Não, tô brincando. Ah, vai se fuder, Luiz, porra. Sarah Shiva Chronicles. Não, faltou Verônica Mars, que pra mim é a melhor série de todos os tempos. Eu acho que um seleto grupo de pessoas concorda. Eu não sei onde ele tá, mas ele tá. Faltou Gilmore Girls, pelo Guilty Pleasure, assim, porque pra mim é uma série que mora no meu coração. Ô, meu, só fazer um adendo, cara. Melhor Pode. Participação de roqueiros que a carreira morreu nos anos 90, cara. Porra, foda pra caralho, meu. Sebastian Bá na banda da garagem lá da guria. Muito foda. E ele tinha, tipo, uma sanduicheria, tá ligado? Ele era dono de um restaurantezinho de sanduíche, assim. Muito bom. Ele ia ensaiar com o uniforme dele do restaurante, assim. Ah, e ele era mó tiozão legal, assim, diferente da vida real, onde olha um bicho. Felicity, do J.J. Abrams, que também, tipo, eu tô começando pelas mais antigas, né? Felicity, cara, que era muito legal. É muito legal. Não fala Charmed. Agora, Charmed. Não. Felicity, agora, centro de beleza e estética. Agora, tipo, a título de valor emocional, porque eu tinha 17 anos quando eu via Dawson's Creek. Acho que Dawson's Creek foi importante. Melhor Jay, né? Fui muito apaixonado pela Michelle Williams na época, confesso. Faltou How I Met Your Mother, que o Coruja já falou que... Tipo, também foi. Também é um exemplo de uma série que começa uma piada numa temporada e termina duas, três temporadas depois. Assim, sabe? E aí das mais não atuais, mas tipo, quase atuais, assim. Faltou United States of Terra, que era com o John Corbett e a Toni Collette, que ela tinha múltiplas personalidades, assim. E era uma família muito louca, assim. Tipo, e a mãe da família tinha era várias personalidades, louco. Cara. Era muito legal. Era a produção do Spielberg e escrita pela Diablo Cody, que é uma mina muito louca que escreveu umas coisas. Tipo, escreveu... Não é essa mina que era stripper, um bagulho sim, assim? Sim, acho que é. A Diablo Cody? Não sei. Ela trabalhava num negócio assim. É, ela escreveu aquele... Depois ela escreveu aquele filme muito a fuder da Megan Fox lá, aquele filme ruim, muito legal da Megan Fox lá. Jennifer's Body, Jennifer's tá ligado? Body. Não, mas essa daí não é que escreveu o Juno? Juno. Sim, também. Cara, ela escreveu o Juno e escreveu o Jennifer's Body. Como é que consegue, cara? É só não se levar a sério, queridão. É só não se levar a sério, vai. É que assim, ó, num ela tava chapada, o outro não. A gente só não sabe qual foi qual. Fica aí o questionamento, né? Fica o questionamento. Aí faltou Pushing Daisies, que eu achava fuder pra caralho. Eu tenho as duas temporadas. Era bem legal. Era legal. Ah, era muito legal. Californication também, que, tipo, terminou mal, mas as primeiras quatro temporadas são foda demais. Eu nunca terminei Hank Californication, Moody. Cara. Hank Moody é o personagem do David Duchovny. Esqueçam o Mulder. O personagem da vida do David Duchovny é Hank Moody. É muito foda. Daí das mais atuais, acho que faltou Modern Family, que é muito diferente de tudo, assim, é uma sitcom bem, tipo, é uma sitcom nos moldes do The Office, só que, tipo, em cima de uma família, e é muito a fuder. Faltou Brooklyn Nine-Nine, mas também, tipo, isso caralho, é também... Brooklyn Nine-Nine é muito a fator fuder, cara. Pessoal, é bom demais. Andy Samberg é muito foda. Cara, o Andy Samberg eu acho que é o único cara desses humor vergonha alheia que eu consigo lidar, cara. Ah, é Reno 911 também, cara. É muito foda. Faltou Stranger Things, dos hype atual agora, né? Faltou, acho que, tipo, apesar de todo o hype, eu acho que Stranger Things é uma baita série, assim. Ah, tem é seu valor, né, cara? Aos anos 80 e tal, foi muito bem feito, eu achei que foi muito acertado, assim, é muito legal. E faltou o Demolidor, né, cara? A série do Demolidor é uma das melhores séries que eu já vi, ponto, assim. Eu tô aqui, ó, batendo palmas porque, tipo, o Luiz, ele me surpreendeu durante o podcast inteiro, soltando pérolas ali, né? Mas agora, no final, ele tipo, é aquele tipo de relacionamento que a pessoa te maltrata, mas no final te leva pra jantar e rola tudo bem. Olha. E aí o sexo de fazer as pazes é maravilhoso, tá ligado? Luiz é um homão da porra. Pô, Demolidor, verdade, cara. Puta que pariu. Demolidor, cara. Porra, faltou, né, meu? É uma das melhores séries que eu já vi. É que nem eu falei, se eu começar a pensar, eu vou lembrar de muita série que eu esqueci, tá ligado? Eu vou ficar muito puto. Então, tipo, eu não vou falar mais nada, porque senão... Não só o Demolidor, mas, tipo, esse universo cinematográfico do Netflix, da Marvel, tá muito foda, cara. Tá muito foda. Tem potencial, né, cara? Eu quero ver o Punho de Ferro ainda, tem potencial. Fizeram o teaserzinho dos Defenders, né? Sim, tá rolando o teaserzinho. Eu não assisti, mas vou assistir, vou procurar aqui, vou ver. Tô afastado das internet faz um tempo, tô meio por fora dos bagulho. O Luiz, tem mais alguma? Quer fazer teu jabá já? É isso aí, cara. Geekburger.net. Tamo lá. Agora, final de janeiro, eu volto. Tô numas fériasinhas aí. Isso. Tive problemas no computador. Esse podcast vai sair em fevereiro, tá ligado? Nem esquenta. Ah, é? Então tá. Então, já voltei. Voltei. Tô aí. Geekburger.net. Passa lá que tá rolando. Rolando podcasts aleatórios sobre cinema, séries, música, comportamento, qualquer coisa. Tá tudo lá. Vai ter o podcast de Buff com a presença do Sir Vini. Isso, podcast Buff, aguardem. Isso que eu acho foda, cara. O problema de ouvir o Geek Burger é que eu entro muito no hype do programa que eu tô ouvindo, cara. E daí, tipo, eu ouvi o primeiro... Eu acho que é o primeiro, que é o do Kevin Smith. Isso. Agora eu não tô lembrado. Isso. Eu ouvi o do Kevin Smith, falou. Cara, eu fiquei numa vibe, meu. Eu assinei todos os feeds de todos os podcasts do cara, velho. Então aí, ouvi o último direto. Agora sobre Gilmore Girls. Não, eu Três horas sobre Gilmore Girls. E, tipo, eu fiquei tão na vibe, cara, que daí, tipo, hoje em dia, tá ligado? Quando alguém tá de aniversário, eu já imagino o David Bowie cantando parabéns. Vou deixar isso de piada interna, né? Aqui. Vai, cara, eu quero muito ir no programa e eu tô indeciso se eu peço pro Kevin Smith casar eu e a Pri ou se eu peço pra ele cantar parabéns pra mim com a voz do David Bowie. Cara, eu não sei qual dos dois, tá ligado? Se tu pedir pra ele casar, se tu pedir pro David Bowie casar vocês, ia se afuder pra caralho. Porque tu tá ligado que o Kevin Smith, ele é ordained, né? E ele casa as pessoas no podcast. Eu já ouvi vários episódios daquele podcast que ele casa as pessoas. Tipo, as pintas vão lá, eu queria pedir minha namorada em casamento agora, daí ele, tipo... Aí ele vai, então vem aí, vamos casar. Daí ele casa as pintas, cara. E os votos, ele faz as pessoas repetirem o juramento do Lanterna Verde. É muito engraçado. Que massa. É muito engraçado, é muito bonito. Ah, então, cara, é isso aí, valeu. Valeu a presença aí, Luiz. Aí, é. Valeu de novo, muito bom. Valeu, sempre bom. Podcast, sempre bom. Podcast de 3 horas de duração. Agradeço muito que eu vou ter que editar essa porra. Isso aí. Boa sorte. Vai ter um mês. Vai ter um mês inteiro. Eu vou botar, acho que a mesma. Porra, eu vou botar a mesma música assim. Por 3 horas nessa porra. Bota a música do Seinfeld. Believe it or not. Não, eu tenho uma sugestão de música pra botar. Bota aquela. Bota aquela. I have a pen. Nossa, I have a Apple Pen. Tá, galera, deixa eu encerrar isso aí, pessoal. Curte as coisas tudo aí embaixo aí, tá tudo descrito aí. Entra na sala da Alice. Essa semana entrou um monte de gente na sala da Alice, eu tô até estranhando. Acho que eles vão prender a gente. Eu acho que tá rolando uma invasão de troll na sala da Alice, porque entrou uns 4 pessoas num dia só. Zuckerberg tá fazendo auditoria na sala da Alice. Então é isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Falou, abraço. Falou.